forte do que ela, agarrou ela e jogou ela na fogueira de São João. Amigos e amigas, o marido viu a esposa queimar na fogueira, mas não fez nada para retirá-la da fogueira. O caso aconteceu em Mato Grosso. Bem, vamos contar agora. Mato Grosso, mulher casada descobriu a traição durante uma festa junina e foi jogada na fogueira pela amante do marido dela. E o marido ficou só olhando, não socorreu a esposa que queimava viva na fogueira. Aí, Cláudia Leite, vai contar para nós no programa do Júnior Inácio Júnior aí, o tamanho desse bafolê aí. Ô bafolê rei doido rei. Ô Claudinha, pode atolar, viu, meu bem? Atola, viu? Foi sim. E aconteceu durante uma festa junina num sítio. Ontem, domingo, dia 27, estavam todos nessa festa junina no sítio, quando a esposa percebeu que o marido que estava bebendo, todos estavam bebendo, que o marido começou a discutir com uma conhecida dela. Não era muito amiga, mas era conhecida. E aí, na discussão, a mulher casada descobriu que o marido estava tendo um caso com essa colega, com essa moça que estava lá na festa, conhecida. E aí, então, a mulher casada traída partiu para cima da amante. E na discussão, então, a amante pegou a esposa traída pelos braços e jogou dentro da fogueira de São João. E a mulher traída começou a queimar viva, pedindo por socorro, pedindo ajuda. O que é que o marido fez, o traidor? Ficou olhando a mulher, a própria esposa, se queimar dentro da fogueira. Não ajudou em nada. As pessoas que estavam na festa junina socorreram a mulher, conseguiram tirá-la de dentro da fogueira. Ela com praticamente uma boa parte do corpo queimado, foi socorrida para o hospital. Lá, graças a Deus, ela não morreu, mas ficou bastante queimada. A polícia foi acionada, ouviu a mulher no hospital e aí em seguida conseguiu prender o casal. Quem? O marido traidor e a amante. Eles foram presos, levados para a delegacia de polícia, onde foram autuados em flagrante. A vítima tem 35 anos e isso aconteceu na zona rural do município de Dom Aquino, em Mato Grosso, ontem, dia 27. Eu quero falar para você sobre Lava-Louças Limpa Fácil. Que alegria poder falar do Lava-Louças Limpa Fácil, pois é incrível. Espuma mais, uma espuma gostosa. Limpa mais, desengordura mais, perfuma mais, não estraga suas mãos e deixa tudo limpo, limpinho, limpinho, super limpo de verdade. Amiga, eu quero falar com você, minha amiga dona de casa. É muito importante esse recado para você, minha amiga dona de casa. Todas as vezes que você for fazer a lista de compras no supermercado, coloque em primeiro lugar... Olha que nome lindo. Lava-louças Limpa Fácil. Não esqueça, Lava-louças Limpa Fácil. Minha amiga empregada doméstica, um recado muito importante para você. Avise sua patroa que você prefere que ela compre o lava-louças Limpa Fácil. Limpa Fácil, o rei da sua cozinha. Oi, quando você for ligar para aquele mercadinho ou para aquele supermercado que manda deixar as compras em casa, não esqueça de, em primeiro lugar, colocar... Lava-louças Limpa Fácil. É gol de limpeza, gol de perfume gostoso, gol de facilidade, gol de sensação gostosa, gol de espuma, gol de consciência do dever cumprido, gol, gol, gol, gol, laço de felicidade, Nelson Costa. É gol. É gol. Canta comigo. De felicidade. É gol. Limpa fácil, limpa, limpa de verdade. É gol de felicidade. Vamos cantando comigo. É gol. Limpa fácil, limpa, limpa de verdade. Ô, dia feliz. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Limpa fácil é melhor. De novo. Yeah. Dia feliz. Dia feliz é o dia que você compra limpa fácil, minha amiga dona de casa. Limpa fácil. Aí, deixa jeito. É isso aí, gente. Amiga dona de casa, eu te apresento o Lava-Louças Limpa Fácil. Além de limpar e desengordurar, tem um cheirinho muito gostoso. A espuma do Lava-Louças Limpa Fácil é uma beleza na sua cozinha. E olha, são quatro versões: limão, maçã, neutro e clear. O Lava-Louças Limpa Fácil é sensacional. Rende mais, limpa mais, desengordura mais e deixa um cheirinho de apaixonar. Você vai notar a diferença. Você nota a diferença quando usa produtos Limpa Fácil. Toda casa tem. Ei, eu gostei dessa música aí desse menino aí. É o Leandro Leonardo, né? Ah, não, é Roberto Carlos, né? Ah, não é o Wesley Safadão, não. Vixe, eu pensei que era a Gerard Adriano. Botei um pouquinho, mas deu rir, mas deu rir. Meu coração não é de papel. Eu gosto, e a sua voz e as palavras se apagam. Fosse mulher, a minha mente gira feito um carrossel. Olha, se eu fosse mulher, esses caras faziam o que queria comigo aí. É. Verdes, Verdes Mares, Verdinha, Claudinho. A rádio do meu coração. Como é que é? Olha o Bruno falhando aí. Verdes Mares, Verdinha, a rádio do meu coração. Olha quem tá com a gente: Augusto Maia, do Antônio Bezerra, Justino Ferreira, de Messejana, Moisés, Alessandra, Elisângela, Michele, Lia Mara, Tainã e Oswaldo Moura. E Oswaldo, no bairro Moura Brasil. Alô, Zé Gonçalves, fotógrafo no Demócrito Rocha, e Fabiola e Sérgio no bairro Vila União. É você, Claudinha. Alô, João, muito especial só pra quem? Pra nossa querida Márcia Santos. Márcia Santos é tudo de bom, né? Esteve conosco essa semana passada. E aí, como você falou, né? Essa semana você está conosco. Você vai precisar se ausentar novamente na próxima semana. Um beijo pra você, Santos. Obrigada. Verdade. Márcia Santos é uma lindeza e uma competência. Epa, valeu, Márcia Santos. É você, Clósia. Alô, Edivando Caetano em Arianópolis, Calcaia. Neuma Inácio no Parque Guadalajara, também em Calcaia. Manuela Fernandes no Montese, Queiroz no São Cristóvão. E o Pivas, Josué, Boca Rica, todos na oficina do Gildo, no Henrique Jorge. Alô, Beto no Carlito Pamplona. Antônio Augusto em Maracanã. Robson Braga lá no Paraná, na cidade de Paranaguá. Radialista Cláudio Silva, meu amigo, em Independência. O Cláudio Silva me remeteu hoje às imagens do Lázaro Barbosa. Lázaro Barbosa, o serial killer, foi morto hoje com 20 tiros pela polícia em Goiás. Gente, e o Cláudio Silva, meu amigo radialista em Independência, me mandou as imagens, né, do fascínora do serial killer morto. Paulo Roberto no Jangurussu. É você, Cláudia. Alô para Justino Ferreira em Messejana, Biano em Sobral, Louro Água no Zé Walter, Carmen na Serrinha e o Véi Armando em Rato, Maranguape. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antes de tocar música, nós, olha que nós temos para contar para vocês aqui no programa do João Inácio Júnior. Casal teve a casa invadida e foi morto a tiros dentro da casa. Tianguá, aqui no Ceará. Olha outra putaria. Começou no bairro do Benfica e terminou no bairro do Joaquim Távora, em Fortaleza. Um casal foi sequestrado, levado para um apartamento lá no bairro Joaquim Távora. Depois o casal foi levado num carro para uma rua, quando levou tiro. Tá vendo aí? O casal foi sequestrado no bairro do Benfica. Foi levado para um apartamento no bairro Joaquim Távora. O bairro Joaquim Távora é bem pertinho aqui da Rádio Verdes Mares. Apenas alguns quarteirão aqui da Rádio Verdes Mares. Pois o casal foi levado para dentro do apartamento no bairro Joaquim Távora. Depois, o casal foi levado para uma rua e levou bala. O homem morreu. A mulher, a gente compra o resto. E atenção, Pacajus! Alô, Pacajus! Pacajus, região metropolitana de Fortaleza, motorista é assassinado a tiros dentro do próprio carro perto de casa. E atenção, Calcaia, mãe foi assassinada a tiros no lugar do filho. Aí, vai saber como foi. Lá na Calcaia, a mulher, a mãe, né? Os caras foram matar o filho dela. Não encontraram, disseram, é, então é tu que vai se lascar. A mãe, e mataram a mãe. Bairro Itaperi, Fortaleza. Momentos de pavor, motorista de aplicativo assaltado por dois bandidos que se passaram por clientes. O motorista do aplicativo foi levado dentro do carro dele pelos bandidos. Fim da história. Você vai já saber o fim da história. Ei, a professora levou um bofete no olho que caiu. Lá no Quixadá. Vai saber aí. Ei, ele tá sabendo do resto aí? Tem um monte de coisa aqui pra tu. Ei, é nós, programa do João. E tem as dos, das pessoas famosas também. Bom, vamos ouvir essa música aqui do, no programa João Inácio Júnior, do Bruno e Marrone, com sonoplastia desse gigante. O cara é comunicador, ele também tem programa de rádio, o Nelson Costa. É blogueiro. O Instagram dele é Nelson Costa Fortaleza. E é um dos melhores operadores do mundo. Operador agora do programa João Inácio Júnior. E tem mais. É gente boa. A Rocha Nelson Costa. Alô, Brasil. Bruno e Marrone. Verdes Mares, Verdinha, a rádio do meu coração. João Inácio Júnior. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel, que a chuva molha e as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. Tentativas em vão, tentar tirar você do coração. E como vou viver sem respirar? É como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativas em vão, tentar tirar você do coração. E como vou viver sem respirar? É como querer apagar a chama de um vulcão. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel, que a chuva molha e as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. Tentativas em vão, tentar tirar você do coração. E como vou viver sem respirar? É como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativas em vão, tentar tirar você do coração. E como vou viver sem respirar? É como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativas em vão, tentar tirar você do coração. E como vou viver sem respirar? É como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativas em vão, tentar tirar você do coração. E como vou viver sem respirar? É como querer apagar a chama de um vulcão. João Inácio Júnior, a comunicação alegre está no ar. Rádio Verdes Mares. Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Alô, alô, mundo, mundo! Acredite em você, acredite na vida, acredite no amor, acredite sobretudo em Deus. E lute, e batalhe, e ame, porque assim você abrirá as portas da felicidade, as portas do sorriso, as portas de um novo mundo lindo. Lutando, batalhando, não desistindo dos seus sonhos, ou seja, fazendo a sua parte e cumprindo as regras de Jesus Cristo, de verdade, você encontrará os novos caminhos da vida, o novo tempo, as novas estações, a nova felicidade. Opa! E tudo será novo! Como disse Jesus Cristo, não olhe para trás, mude. Eu vou parafrasear Jesus Cristo. Eu vou fazer uma interpretação de uma das frases que Jesus Cristo ensinou. Se você tiver novas atitudes, tiver Deus em você e olhar para frente e for firme fazendo a sua parte, você conseguirá o novo. Tudo se fará novo, melhor. Ou seja, saúde, paz, alegria, felicidade, vitória! Em nome de Jesus Cristo, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Olha, se a coisa não tá boa, não tá feliz, acredite, vai ficar. Se você fizer o que eu falei, ou seja, em suma, fizer o que Jesus Cristo falou, mas só que eu repeti, aí você vai ver como tudo se transformará para você. E a vitória virá de verdade. Aí será o tempo de estourar o champanhe. Estourar os foguetes. Glória! E acelerar pras vitórias. Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Aí, tô querendo saber aqui agora no João Inácio Júnior a fofoca aí. Eu sou fofoqueiro mesmo. Eu sou. Quer saber não. Tô dizendo pra tu aí que eu sou mesmo, eu gosto até de... Duas coisas que eu não nego. Eu gosto de mulher, eu sou brega, sou... Eu gosto de música, é brega mesmo, eu sou é brega. E também... Eu gosto é de fofoca, eu sou fofoca. Eu nasci na fofoca me criei, pelo jeito que estou vendo, na fofoca morrerei. Tentei sair da fofoca e logo arranjei alguém. O alguém que eu arranjei é da fofoca também. Olha aqui, gente, a atriz da Rede Globo de televisão, Nanda Costa, está grávida de gêmeas com a mulher dela, Lan Lan. Mas se você não sabia... Aqui, Cildo Santo, no programa do João Inácio Júnior. Atriz da Rede Globo de televisão, Nanda Costa. Mas ela vive com outra mulher. Ela vive com a Lan Lan. E ela está grávida. A Nanda Costa. Será que a Lan Lan, a esposa dela, tem uma chibata e a gente não sabe? Aê! Como é que foi, Cláudia Leite, essa gravidez? Cláudia Leite! Pois é, todo mundo foi pego de surpresa pelo anúncio oficial da Nanda Costa, atriz da Globo, e da Lan Lan, a companheira dela, né? As duas já moram juntas há um tempo. E aí, anunciaram ontem para o mundo, né, de que estão grávidas. Grávidas de duas meninas e a gravidez já entrou no sexto mês. Mas Cláudia, como é que duas mulheres que vivem juntas, como é que uma engravida a outra, como é que uma delas está grávida, Cláudia Leite? Mas eu quero saber como é que é, Cláudia. Quem está grávida das duas é a atriz Nanda Costa, mas Ana da Costa tem 34 anos e a Lanlan, a companheira dela, a percussionista, tem 53 anos. Foi a Ana da Costa quem publicou ontem nas redes sociais, inclusive depois no intervalo do Fantástico, né, na Globo, também o anúncio foi chamado e depois houve uma grande matéria bem bacana lá no Fantástico com a Nanda Costa e a Lanlan. Okay. Pois então, a Nanda Costa colocou uma foto dela no Instagram dela com a Lanlan e colocou a seguinte legenda: um segredo guardado com muito carinho. Somos quatro, duas mães e duas filhas. Ah, é de gêmeas? É, são duas meninas. A Lanlan. Sim, aliás, a Nanda Costa está grávida de gêmeas. É, e a Nanda Costa disse que fez questão de guardar segredo até agora, para que quando a gravidez estivesse mais tranquila, né, os bebês se formando com segurança, e ela disse que escondia de todo mundo. Palavras da Nanda Costa: eu botava uma roupa larga, eu botava um casaco por cima para esconder, nem o porteiro sabe. Aí... Mas elas estão grávidas, ela está grávida de quantos meses, Cláudia? Ela está grávida de 6 meses e escondeu por 5. Conseguiu esconder por 5. Agora, todo mundo já sabe, né? Eu sei. Cláudia, agora, eu fiz uma pergunta. Se ela não respondeu, a gente vai tentar colocar aqui como foi mais ou menos que ela engravidou. São duas mulheres que vivem juntas. Uma é a atriz da Globo, de nome? Nanda Costa. Nanda Costa. A outra é uma música, é uma percussionista, Lanlan. A percussionista, esposa da Nanda Costa, tem quantos anos? 53. A Nanda Costa, esposa da Lanlan, tem quantos anos? 53. E a Nanda Costa tem quantos anos? 34. 34. Bom, então a Nanda Costa está grávida de gêmeos. Com certeza, elas foram num banco de esperma, compraram espermatozoides e os espermatozoides foram colocados nela em inseminação artificial. Ela não transou com homem. O doutor pegou os espermatozoides do homem e colocou na Nanda Costa, que está grávida de gêmeos. Aê, que venham os bebês. São duas meninas, Cláudia Leite. São duas meninas. E a própria Nanda Costa deu mais detalhes de como tudo aconteceu. A gravidez, aliás, as gravidezes, né, vieram depois de 3 tentativas de fertilização in vitro. E aí, o senhor se lembra, seu Jereba, quando, ano passado, a Nanda Costa já falava que tinha vontade de ser mãe, a Lanlan também. Aí, houve a informação que elas não confirmaram na época de que seriam óvulos das duas, né? Fecundados, e quem ia gerar os bebês seria a Nanda Costa, que tem mais vontade. O que é que a Nanda Costa disse hoje? Em meados de 2019, a Nanda Costa congelou óvulos. Por quê? Porque foi chamada pela Globo para fazer a novela Amor de Mãe. E ela disse que não podia perder essa oportunidade. E também não queria ficar muito tarde para poder gerar filhos. Aí ela congelou os óvulos em 2019, antes de entrar para a novela Amor de Mãe. E aí depois que a novela foi suspensa, né, por conta da pandemia, todo aquele processo, ela então passou 3 tentativas, fez 3 tentativas, né, uhum, para engravidar os óvulos, todos da Nanda Costa já congelados naquela época. E agora deu certo. Aí a Lanlan, a esposa, a companheira da Nanda Costa, disse o seguinte: nós só queríamos que o doador tivesse muita saúde e swing. Manejo, Cláudia, né? Então quer dizer que os óvulos são mesmo da Nanda Costa, todos não da são Nanda da Lanlan. Tá. Sim, e elas disseram que foi uma grande surpresa quando foram à consulta lá com a médica delas e descobriram que dos óvulos, né, dos embriões, melhor dizendo, que foram colocados na barriga, okay, da Nanda Costa, 2 vingaram e são 2 gêmeas. Agora, o que tem de triste nessa história, João? Sim. O que tem de triste nessa história é que depois que elas anunciaram para todo mundo nas redes sociais, elas foram muito parabenizadas pela iniciativa, né, pela boa novidade, mas também muito criticadas, né, muitos comentários considerados homofóbicos, muito grosseiros e muito pesados também. lamentavelmente. Olha aqui, gente, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e você já está sabendo o que está acontecendo com o cantor Daniel. Você se lembra do Daniel? Aí, uma coisa com ele e com a esposa dele que tu não pode perder, não. E tem outra aí da Julieta, aí, a ganhadora do Big Brother Brasil 21. Exatamente, você... a gente vai ter duas aqui muito curiosas a respeito da Juliette. E uma dela e da mãe dela, incrível! E muito mais pra você aqui no programa João Inácio Júnior, comercial rapidinho. A gente volta mais ligeiro ainda. Programa... João Inácio Júnior. A sua empresa merece todo o cuidado e o seu cliente também. Continue mantendo todas as medidas de segurança no seu estabelecimento. Com seu cliente seguro, a economia local agradece. E se você cliente estiver com algum sintoma, fique em casa. Não permita que o coronavírus se propague em novos lugares. Fazendo a sua parte, todos saem ganhando. Realização Sistema Verdes Mares. Apoio Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas. Empresário, faça sua empresa vender mais agora. Com o Programa Brasil Mais, você tem um acompanhamento de especialistas do Sebrae que te ajudam a conseguir mais clientes e aumentar o faturamento através de soluções rápidas, inovadoras e de baixo custo. Garanta o desconto de R$ 840 e não pague nada mais por isso. As vagas são limitadas. Participe, ligue pelo 0800 570 0800 para ligação ou WhatsApp. Você já conhece a Claro Box TV? Então se prepara, porque Claro Box TV é outra coisa. É TV e streaming que você assiste onde quiser. Basta ter Wi-Fi e uma TV com cabo HDMI. É flexível e fácil, sem ponto fixo, sem fidelidade e sem taxa de cancelamento. Com a Claro Box TV, você tem mais de 100 canais, filmes, séries, esporte, infantil, seus streamings favoritos e muito mais. Tudo por apenas R$ 79,90 por mês. Estamos com atendimento exclusivo no seu bairro. Claro. Você merece o novo. Meu pai é um cara super protetor, como um super-herói. Ele sempre pensa no bem de todo mundo. Ele é carinhoso, mas no trânsito só pensa nele. Faz um monte de loucura. Quer estar sempre na frente. Ele é um perigo. Imprudência no trânsito pode mudar quem você é. Seja o seu melhor no trânsito. Dirija com consciência. Detran e Governo do Ceará. João Inácio Júnior, Rádio Verdes Mares. Opa! Aqui está a informação para você sobre o cantor Daniel. Você já sabe o que está acontecendo com o cantor Daniel e com a esposa dele. Babá, minhas colegas de trabalho, babá, francamente lombrado, será que o casal... Será que o casal separou o Silvio? Aqui é o Lombrado. Eu vim do outro mundo para falar no João Inácio Júnior. Que isso? Vamos sério aqui, gente. Será que o casal separou Daniel e esposa? Não! O casal tá junto, o casal tá muito legal. Cantor Daniel e esposa estão à espera do terceiro filho. Daniel vai ter o terceiro filho. A esposa dele tá grávida. Ô, Cláudia Leite, é você. E quem anunciou foi o próprio Daniel em sua rede social. Ele postou uma foto da família inteira. Ele, Daniel, a esposa Aline, que é, inclusive, que era bailarina de corpo, né, do corpo de baile dele, e hoje é a esposa dele, e as filhas, as duas filhas, a Lara de 11 anos e a Luísa de 9 anos. E aí ele colocou na legenda: queremos dividir esse momento tão especial com todos vocês. A família vai aumentar. Que esse ser de luz que está chegando venha com muita saúde, que seja muito feliz e que faça diferença no mundo em que estamos vivendo. A pergunta é... é menino ou menina, hein? Cenas dos próximos capítulos, né, João? Exatamente aí. E agora, como a gente prometeu, vamos dar duas notícias a respeito da Juliette no Big Brother Brasil 21. A primeira, ela vai se tornar embaixadora das sandálias havaianas. E a terceira... ela já é, né? Ela se torna. ela se torna embaixadora das sandálias havaianas. E a outra, a segunda informação a respeito de Juliette é: ela e sua mãe se homenageiam com tatuagens, uma para a outra. Aí, que coisa bonita aí. Gostei. Amor de mãe, amor de filha. Muito legal. Quem vai falar é o vovô Maraponga. Meus filhos e minhas filhas, pensam num negócio bacana. A mãe dela, a Cláudia Leite vai explicar, mas eu tô achando que é assim: a mãe dela fez uma tatuagem no corpo dela, mãe dela, a respeito... A mãe dela fez uma tatuagem no corpo dela, mãe dela, em homenagem à filha Juliette. E a Juliette fez uma tatuagem no corpo dela, Juliette, em homenagem à mãe dela. Aprova, Cláudia Leite, pode aprovar, minha pombinha, aprova! Pois é, foram duas tatuagens que uma fez no braço de cada uma em homenagem à outra. A Juliette, a mãe da Juliette se chama Fátima. Então, a Juliette, a campeã do Big Brother, a BBB 21, colocou no braço tatuado filha de Fátima, certo? Certo? E a mãe da Juliette, a Fátima, fez outra tatuagem no mesmo local, no braço dela, e a frase foi mãe de Juliette. Fofo, né? Muito legal! Amei! Show demais, hein, gente? Show demais. Bem, pois vamos é, repetir Juliette uma notícia. Eu acho que. Cofre, né, João? Oi, Cláudia. Agora, perdão. Juliette, sim, enchendo cada vez mais o bolso de dinheiro. É, agora, além de ela já ser embaixadora das Americanas, embaixadora da Avon, embaixadora da Globoplay e outros negócios milionários, ela é responsável agora, uma parceria inédita com a C&A. Ela tem uma coleção completa de roupas, acessórios, sapatos e tudo mais. Ainda tem percentual nas vendas da coleção dela da C&A. Agora, ela também é embaixadora das Havaianas. E ela disse que ficou muito, muito, muito feliz, porque uma das principais fábricas das Havaianas aqui no Brasil é em Campina Grande, na Paraíba, a terra dela. E ela disse que quando era pequena, ela via o ônibus dos funcionários das Havaianas passar perto da casa dela. E ela disse: eu nunca imaginei na minha vida que hoje eu estou nessa parceria com as Havaianas. Bacana, né? Caramba! Cláudia, a gente pensa assim de repente na trajetória da Juliette, né? Uma menina que é advogada, mas a gente sabe que só de vez em quando atuava como advogada, ou seja, praticamente não trabalhava como advogada, era maquiadora e tinha a conta dela no Instagram com 3 mil e poucos seguidores. De repente é chamada para o Big Brother Brasil, já sai do Big Brother Brasil como campeã, com uma verdadeira fortuna, 1,5 milhão de reais, o Instagram dela já passou de 30 milhões de seguidores e é só fechando o contrato. E dizem, eu não sei porque eu não vi o contrato, eu não li o contrato, mas dizem, os grandes fofoqueiros do Brasil dizem que cada contrato dela custa 2 milhões de reais. Epa! Opa! É, por aí. É muita tanta sorte, grana, é muita João. Alegria. É tanta grana que o prêmio do Big Brother mesmo, 1,5 milhão de reais, que é muita grana, hoje é café pequeno, diante do que ela já fechou de contratos, né? Verdade. E agora vamos ao jornalismo. A gente vai chamar quem lá no jornalismo? Alânio Pereira, trazendo mais informações relevantes e importantes aqui no programa João Inácio Júnior. João Inácio Júnior. Duas horas. BN informa. Você em sintonia com a notícia. Olá, boa tarde. Mais de 31 mil pessoas estão agendadas para receber amanhã a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Na relação divulgada pela Secretaria da Saúde de Fortaleza, estão contemplados desde idosos com mais de 100 anos até jovens com 19 anos. Lembrando que para ser agendado, é necessário estar cadastrado na plataforma Saúde Digital E para conferir o agendamento, é possível ver dia, local e horário marcados no Vacine Já. E Fortaleza bateu o novo recorde de pessoas vacinadas contra a Covid em um único dia. No último sábado, mais de 51 mil pessoas receberam doses dos imunizantes. A repórter Marina Alves tem mais detalhes. Esse é o recorde de vacinação em um único dia desde o início da campanha, em janeiro desse ano. O último recorde de imunização em um dia tinha sido batido dia 12 de junho, quando cerca de 35 mil pessoas foram vacinadas aqui na capital. Cerca de 70 mil estavam agendadas para vacinação no sábado, ou seja, houve uma falta aí de cerca de 12 mil pessoas. Muita gente foi imunizada no domingo e hoje são pessoas de 38 e 39 anos que por algum motivo ainda não tinham sido convocadas aí na semana passada. Amanhã são as pessoas que vão tomar a segunda dose de algum dos imunizantes contra a Covid-19. O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, divulgou nas redes sociais que com essa grande imunização ao longo do fim de semana, Fortaleza atinge a marca de 40% da população imunizada com a primeira dose de alguma das vacinas contra a Covid-19. Isso representa 1.085.156 cearenses vacinados com a primeira dose. Desse total, 340.186 já tomaram também a segunda dose. Isso dá aproximadamente 12% da população vacinada também com a D2. Marina Alves para a Rádio Verdes Mares. Agora são 2h03, vamos dar aquele giro pelo trânsito de Fortaleza. As câmeras de vídeo monitoramento do sistema Verdes Mares registram um fluxo tranquilo na Avenida Bezerra de Menezes, praticamente nenhum veículo passando neste momento nos dois sentidos. Situação bem parecida, bastante tranquilidade para os motoristas na Godofredo Maciel, no Mondobim, e também na Heráclito Graça, no centro da cidade. Os beneficiários do Bolsa Família com número de inscrição, o NIS, terminado em 8, recebem hoje a terceira parcela do auxílio emergencial. Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, por quem recebe pela conta Poupança Social Digital, ou sacados por meio do cartão Bolsa Família ou do cartão Cidadão. Na próxima quarta-feira, a Caixa Econômica conclui o pagamento da terceira parcela para os participantes do Bolsa Família. Com redação de Roberto Nascimento, áudio Nelson Costa, ZYH589, Rádio Verdes Mares, AM Fortaleza. Eu sou Alânio Pereira e volto às 15h com mais VM Notícias. Segue o programa João Inácio Júnior. João Inácio Júnior, Rádio Verdes Mares. Já baixou o aplicativo da Verdinha no seu celular? Baixe agora e fique por dentro de todos os programas e podcasts, além de entrar em contato conosco. Disponível na Play Store para Androids e na Apple Store para iOS. Com o app da Verdinha, a gente te acompanha em qualquer lugar. Você também pode acessar pelo seu tablet, viu? Não perca tempo. Baixe agora o aplicativo oficial da Verdinha e se conecte com o mundo. Verdinha, a rádio do meu coração. A sua empresa merece todo o cuidado e o seu cliente também. Continue mantendo todas as medidas de segurança no seu estabelecimento. Com seu cliente seguro, a economia local agradece. E se você, cliente, estiver com algum sintoma, fique em casa. Não permita que o coronavírus se propague em novos lugares. Fazendo a sua parte, todos saem ganhando. Realização Sistema Verdes Mares. Apoio Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas. Jovens foram os mais atingidos pelo desemprego em 2021. E agora? O ensino à distância se tornou um desafio para quem vai fazer universidade. E agora? A dificuldade de escolher tradição ou inovação. E agora? Agora é hora de uma universidade que mais abre portas no mercado de trabalho, que tem plataforma própria de ensino digital, que junta tradição com inovação, com bolsas de até 50%. www.unifor.br. O Banco do Nordeste tem crédito com os maiores prazos e a menor taxa do mercado. Conte com o Banco do Nordeste para seguir em frente. O banco parceiro da micro e pequena empresa na região. Banco do Nordeste, Governo Federal. São Brás, o vinho do Santo Forte e a hora certa. Opa! hora da alegria, do sorriso, hora de acreditar que é possível ser feliz. Agora, 2:05. As principais notícias do dia, entrevistas, comentários de especialistas e muito mais. Verdes Mares Notícias. Apresentação Daniela Delavô e participação de Elon Nepomuceno. Verdes Mares Notícias, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, aqui na Verdinha. ZYH 589, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração. João Inácio Júnior. É bom demais. De ponta a ponta, a maior audiência. Obrigado, meu Deus. Opa! O Brasil esperava ouvir a notícia. Atenção! E o Brasil ouviu hoje a notícia. Goiás, hoje pela manhã, serial killer Lázaro Barbosa foi cercado por agentes de segurança e morto a tiros. Durante troca de tiros com os policiais, após 20 dias de uma mega operação. Nesse tempo, Lázaro Barbosa invadiu 11 fazendas, trocou tiros e baleou moradores, baleou 2 policiais militares e baleou também um oficial da Força Aérea Brasileira. Lázaro Barbosa, o serial killer, era acusado de matar uma família de 4 pessoas em Ceilândia, Distrito Federal, e por pelo menos outros 7 crimes em Goiás. Se você ainda não sabe, se você não tem detalhes desta operação que hoje pela manhã acabou com a morte do famigerado assassino Lázaro Barbosa, você vai saber daqui a pouco aqui no programa João Inácio Júnior. Olha, gente, eu não sei, eu não quero e nem preciso viver sem Deus. Se você é igual a mim, vamos orar. Pai, Deus, Senhor, dono da vida, criador do universo, protege a nós que estamos fazendo o programa João Inácio Júnior e protege a todas as pessoas que em quaisquer lugares o estão ouvindo agora. Nos livra de brigas e confusões, acidentes e desastres, furtos, assaltos, sequestros. Pai, nos livra de balas perdidas e de balas direcionadas. Nos livra de traição, de doença, de desespero, de morte, de ansiedade, de medo, de pânico, de depressão. Pai, Deus, Senhor, nos livra da pessoa que persegue, nos livra do desemprego, da falta de dinheiro, nos livra de tudo que não presta e nos enche de vitória, alegria, sorriso, paz, saúde, felicidade, dinheiro no bolso, prosperidade e muitas amizades. Que cheguem a nós só notícias boas, só fatos bons. Em nome de Jesus Cristo, nos protege e nos conduz ao tempo bom. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Atenção, fato louco que começou no bairro do Benfica, em Fortaleza, e terminou no bairro Joaquim Távora, também em Fortaleza. O Joaquim Távora é um bairro que fica aqui muito próximo à Rádio Verdes Mares. Um casal foi sequestrado no bairro do Benfica, foi levado para um apartamento no bairro Joaquim Távora e lá no apartamento o casal foi torturado. Depois, o casal foi colocado num carro, transferido, transportado até uma rua. Quando o casal foi baleado, o homem morreu. A mulher conseguiu fugir. Oh, com certeza, eles não queriam matar a mulher, senão eles tinham matado. Eu acho que ela não conseguiu fugir, não. Ela foi deixada ir embora. Eu acho, né? Eu penso, né? É assim, é o pensamento meu, seu Cuca, pela dinâmica dos acontecimentos. Ô, Cláudia Leite, conta pra gente, programa João Inácio Júnior. E tudo aconteceu ontem no domingo. A polícia recebeu a informação de que um casal foi sequestrado ali da Praça da Gentilândia, no bairro Benfica. Foi colocado dentro de um carro e levado para um apartamento no bairro Joaquim Távora. Lá, o casal foi extremamente torturado. Depois, foi novamente colocado no carro. E quando o carro chegou na Rua Baiara, que é uma das ruas do bairro Joaquim Távora, os bandidos atiraram. A mulher ainda conseguiu fugir, não foi baleada, mas o homem caiu morto. A polícia, claro, chegou ao local, a vítima foi identificada. Ele foi assassinado, uma execução sumária, não teve qualquer chance de defesa. Era Márcio Matias Souza da Costa, tinha 27 anos. A polícia informou que ele respondia por pelo menos 4 crimes, entre eles tráfico de drogas. Agora o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando o caso. Alô, alô, Pacajus, cidade de Pacajus, região metropolitana de Fortaleza. Uma cidade violentíssima, de muito crime, muitas mortes. Motorista é morto dentro do carro dele. A tiros em Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza. O nome dele, Marcelino Torres da Silva, 28 anos. Recebeu 3 papocos e papocou. Atenção! Um motorista de 28 anos foi morto a tiros quando trafegava no carro dele na rua Luiz Braga Jerônimo, no bairro Banguê 1, em Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza, na manhã de sábado passado. Conforme a polícia militar, Marcelino Torres da Silva estava no carro dele, dirigindo o carro nas proximidades da casa dele, quando 2 homens numa moto se aproximaram e abriram fogo. Os tiros perfuraram os vidros do carro e atingiram Marcelino. Após o crime, os matadores fugiram e o corpo de Marcelino ficou caído no carro, dentro do carro. Aí, os agentes da polícia realizaram busca na região para identificar e capturar o suspeito. Tá aí, o Marcelino, que foi assassinado, já era envolvido com crime. Eu tenho antecedentes, tinha, né, papocou, tinha antecedentes criminal. E atenção, gente, auxílio emergencial. Atenção, o governo Bolsonaro anuncia, pode vir novamente o auxílio emergencial. A partir de quando e em quais circunstâncias ele será reinstalado? Aí, você vai saber já, aqui no programa do João Inácio Júnior aí, né? Nós a bufela total. E agora a Claudinha Leite vai dar informação do Lázaro Barbosa aí. E atenção, gente, se você não sabe, vai saber agora os detalhes da morte do serial killer Lázaro Barbosa, o homem mais procurado da América Latina nos últimos 20 dias. Goiás, hoje pela manhã, serial killer Lázaro Barbosa foi cercado pela polícia e morto durante troca de tiros após 20 dias de uma mega operação policial. Atenção, nesse tempo ele invadiu 11 fazendas, trocou tiros e baleou moradores, baleou 2 policiais, baleou um oficial da Força Aérea Brasileira. Ele era acusado de matar uma família de 4 pessoas em Ceilândia, Distrito Federal, e também acusado de pelo menos outros 7 crimes em Goiás. Aí, Claudinho, foi hoje de manhã, mais ou menos por volta de quantas horas? A polícia meteu 20 balas nos couro do Lázaro Barbosa, Cláudia Leite e Tete. 8 horas da manhã, por volta de 8 horas, a polícia recebeu a informação de que o Lázaro Barbosa estava escondido na casa da ex-sogra, em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. E um grande aparato policial, inclusive policiais com helicópteros, foram para o local. O Lázaro Barbosa, então, fugiu pelo fundo da casa, os fundos da residência, o quintal, e aí foi para um matagal. E lá houve o confronto. Segundo informação de testemunhas, Lázaro teria dito: eu vou morrer, mas vou levar vocês. E abriu fogo contra a polícia, que revidou. Gravemente ferido, os policiais conseguiram levar o Lázaro Barbosa até um local, uma escola pública, na viatura da polícia, quando ele foi deslocado, né, colocado, tirado da viatura e colocado na ambulância do Corpo de Bombeiros, que o levou para o hospital. Lá, ele resistiu a graves ferimentos e acabou morrendo. A informação que temos agora é que a ex-sogra e a ex-esposa de Lázaro Barbosa já estão, desde o fim da manhã, na delegacia prestando depoimento. E a polícia também quer ouvir as pessoas que deram guarida ao Lázaro Barbosa. Muitas obrigadas, mas um ex-patrão dele e um caseiro que trabalha na casa do ex-patrão teriam dado guarida ao Lázaro Barbosa de forma voluntária. A polícia agora está ouvindo essas pessoas, investigando tudo para fechar o caso. Alô, gente. Nesse meio tempo, perdão, João. Vai. Nesse meio tempo, Lázaro Barbosa, muito inteligente, o que ele fez? Ele conseguiu assaltar uma pessoa, roubou o celular dessa pessoa e nesse celular dessa pessoa ele fez uma conta fake no Instagram e acompanhava tudo o desenrolar das investigações, a caça a ele pela polícia, pelas redes sociais. Outra coisa importante que a Cláudia Leite falou, na primeira vez que ela falou, foi o seguinte: primeira vez que ela abordou esse tema aqui no programa João Inácio Júnior. O Lázaro Barbosa, para não deixar rastros, muitas vezes, para a polícia não encontrá-lo, né? Nas matas, para ele não deixar rastros das pegadas, dos pés, dos sapatos, né? Ele andava por dentro da água de rios, né? E de riachos. Porque aí... Isso mesmo. Não dava para ver as pegadas. Tanto é que por conta disso... E também ele se movimentava, ele aproveitava as noites para fugir. Tanto é que, por conta disso, nesses 20 dias, a polícia começou a trabalhar com sensores de temperatura, né? Drones e visualizadores, que percebem a temperatura da pessoa no meio da escuridão, exatamente no intuito de prendê-lo. Ele era muito inteligente, né? Ele foi morto. Pro mal, mas era, né? Sim, Claudinho. Ele foi morto com 20 tiros, pelo menos 20. Fala-se em 20 tiros, mas eu creio que só os peritos de ML, quando fizerem os exames, é que vão dizer com certeza quantos tiros tiraram a vida do Lázaro Barbosa. Cláudia, tem mais alguma coisa a respeito do Lázaro Barbosa? Estamos acompanhando e a gente divulga aqui. Atenção, cantor brasileiro famosíssimo revela uma proposta indecente de uma fã. Ele diz que a fã ofereceu para ele 100 mil reais para transar com ele. Ei. Aí. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. É um pouquinho mais depois essa notícia. A gente pode repetir aqui que repercutiu muito. É... Serradeira aqui, Claudinha, já, quando o João Inácio Júnior tava com aquela coceira danada no FOP, aí não pôde vir trabalhar por causa de coceirite aguda. Ô, seu Cuca, que é isso? História de coceira no FOP, rapaz. Vocês deram, foi, Cláudia? Temos sim, João. Mas é muito interessante, quem não ouviu, vai ouvir um artista brasileiro. Um cantor famoso brasileiro revela que uma fã chegou para ele e diz que pagaria 100 mil reais para passar uma noite com ele. E transar com ele. Dar uma bem dada, uma lapimbochada. Será que ele aceitou por 100 mil reais? Dar uma bem dada com a fã? Menino, tá vendo como é o babado aí? O bafulê é o bafulê. E atenção, gente. Tem uma vacina aí. Olha, essa aqui é importante que você não deve perder. Deixa eu contar para você aqui só a manchete. Uma das vacinas contra o coronavírus pode causar uma grave inflamação no coração e pode matar a pessoa. Já há milhares de casos registrados no mundo. uma destas vacinas aplicadas contra o coronavírus, inclusive aplicada no Ceará, pode levar a pessoa a ter um grave problema no coração poucos dias após tomar a vacina. Com isso, eu estou dizendo que você não deve se vacinar? Não, de forma nenhuma, você deve se vacinar. Agora, você quer saber qual é a vacina que pode dar uma inflamação, um problema seríssimo no coração, que, se a pessoa não correr para o hospital, pode morrer? Eu vou dizer qual delas, qual das vacinas, e uma delas é uma das que estão sendo aplicadas aqui no estado de Ceará. Repito, eu não sou contra a vacinação. Meus parentes todos estão sendo vacinados. Eu já estou inscrito para ser vacinado, estou esperando a hora de ser vacinado. Todo dia eu olho aqui no Vacine-se Já para saber se meu nome já saiu. Cláudia Leite já foi vacinada, minhas irmãs, meus irmãos já foram vacinados, minha mãe já foi vacinada, meu pai já foi vacinado lá no céu pelo próprio Deus. Ih, papai já está lá em cima. Pois é, agora, as notícias a gente tem que dizer, né? Pá, isso é importante. E você vai saber daqui a pouco aqui no programa João Inácio Júnior. Ei, aí, uma música bonita aí tem para nós tocar, mas antes a Cláudia Leite vai dar mais uma, porque ô mulher, para dar legal as notícias. Nós dá... Meus filhos, eu gosto tanto deste povo. Vocês, Cláudia Leite, João Inácio Júnior, dá umas notícias boas. Daqui a pouco seu Jereba vai pra lá. Daqui a pouco seu Jereba vai pra lá aqui no programa do João Inácio Júnior. Então, se nós temos uma notícia aqui para vocês. E tem música bonita que vocês vão gostar já já aqui no programa do João Inácio Júnior. A nossa amizade. Olha aqui, gente. Por falar em... coronavírus, um soldado do Corpo de Bombeiros aqui do Ceará morre de Covid-19 aos 36 anos de idade. Ei, tem uma notícia aqui de gente famosa que tu vai saber aqui. Ei, escuta aí. Você lembra do jogador Hulk, que jogou fora do Brasil, jogou na seleção brasileira? E há pouco tempo tem aquela notícia que ele se separou da mulher dele porque está namorando com a sobrinha da mulher dele. Sim, um caso que o Brasil inteiro sabe, o jogador Hulk era casado com uma mulher e tem filhos com ela. E começou a namorar com a sobrinha da mulher dele. Deixou a mulher e está vivendo uma paixão tórrida com a sobrinha da esposa. Cláudio, ele já casou com ela, não foi? Já, e vivem juntos, já. Meu filho! E ela se formou-se agora em medicina, foi, Cláudia? Foi, a Camila. Ela é, a Camila, a que está vivendo, que é a esposa agora do jogador Hulk, se formou em doutora médica. E o Hulk deu de presente para ela pela formatura... O quê? Um carro de mais de R$1 milhão. Que carro! Cláudia Leite, é você, programa João Inácio Júnior. Pois é, agora a esposa, que é assim que ela diz, e ele a chama também, a Camila Ângelo, que é a esposa do Hulk, o jogador de futebol do Atlético Mineiro, está aqui agora jogando no Brasil, ela graduou-se em medicina. E aí ganhou um carro de luxo, de mais de R$1 milhão. Ela, inclusive, postou a foto nas redes sociais. Aliás, duas fotos. Uma sentada no capô do carro, a outra dentro do carro, no lugar do motorista. É uma BMW X7 Dark Shadow Edition. Custa mais de R$1 milhão. Isso preço de março, hein? Aqui no Brasil. Eita. Eita. Preço de um apartamento de alto luxo. E aí... De rico, ele, milionário. E aí ele escreveu. Enfim, chegou o seu presente de formatura. Você merece, amor. E foi ele quem publicou as fotos dela no carrão. Ô Cláudia, você já deve ter ouvido falar que algumas carnes de algumas marcas como Burger King e McDonald's não são carne de gado. Gado criado em fazendas, em pastos, e sim são carnes criadas em laboratório, né? Isso, né? Tem essa informação aí já há algum tempo, né? Mas isso não é verdade. Não é. Viu? Mas eu tenho uma notícia muito interessante para dizer para você. Você já deve ter recebido uma notícia fake news várias vezes e até vídeos dizendo que as carnes do Bob's, do Burger King e do McDonald's não são carnes de gado criados nas fazendas que comem pasto. Não. Seriam carnes produzidas em laboratório. Não seriam carnes dos animais. Assim como a carne dos frangos, dos chicken, né? Seriam também um tipo de carne de frango, mas não seria de frangos de granja, nem de fazenda, e sim criadas em laboratório. Isso não é verdade. Essa notícia é fake news. Porém, atenção, a primeira fábrica de carne cultivada em laboratório do mundo já foi inaugurada. Aí sim, essa fábrica aqui não tem carne. A carne de gado, aquele tipo de carne de gado, ela é produzida no laboratório, não tem gado. Carne de frango também. E nós vamos já passar para você essa notícia com detalhes aqui no programa João Inácio Júnior. Ô Claudinha, chegou a hora da gente cumprimentar essa galera maravilhosa em todo o Brasil, em todo o mundo. Ouvindo o programa João Inácio Júnior, nossos queridos amigos e queridas amigas. Oba! Alô pro Adalto, Belmiro e Claudinho, eles estão no Porto do Pecém. Maria das Graças Fonseca em Guaiúba, Paulo Sérgio no Itaperi, Narcélio na Pajuçara e o Francisco no centro de Maracanaú. Claudinha, pode atolar, viu, minha filha, porque coisa boa é atolar. Um abraço para Miguel da Silva, em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Professor Wellington Almeida, na Vila Carrão, São Paulo. Nonato, Tancredo, Slavson Oliveira e Messejana. Valdeísio Show, Assis Osmildo e Marcinho, todos em Aracati. E o Brando Lima, na Rocinha, Rio de Janeiro. Claudinha, tu é tão legal, que eu gostaria de ouvir tua voz um pouquinho mais, que a do João Inácio Júnior não aguento mais não, viu? Bora pra frente. Alô pra Joel, Tauane, Taeme, Joel, Tauane, Taeme, João Miguel em Icapuí, aqui no Ceará. Elson Walter e Barriga de Jumento no Itaperi. João Eudes em Beberibe. Ronaldo Cropético? É? No São Cristóvão? Protético. E Nayana? Deve ser Protético, né? É. Ronaldo Protético no São Cristóvão e Nayana no São João do Tauape. Aí, Jean, gente. Sampaio no Jardim Iracema. Continua? Continua, minha pombinha. Renato Bantas no Bom Sucesso. Anderson Leão no Jardim Iracema. Júlio em Remanso na Bahia. Jacão, Vitão e Lucas Alves em Messejana. Aí, sobe o som aí. Sobe o som. Deixa eu ver se eu encontro uma música aqui. Nelson Costa, tu tem uma música pombona pra oferecer pra gente, uma bichona danada aí daquele sucesso total, ou tu não tem? Peraí, então fale aí, fale para o povo ouvir sua voz de homem, de macho, de caba da pinta grande, do zorro maior, tô bem. Nelson Costa aí, ó. João, tem uma música que tá tocando agora, tá estourada em todo o Brasil, que é a nova do Gustavo Lima. O tema dela é Ficha Limpa, estourada. Então vamos lá, gente. Nosso operador Nelson Costa indica Ficha Limpa com... Quem é? Gustavo Lima. Alô, Brasil! Arrepia. Atola, meu bem, pode atolar. Quando você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Você também, a gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com minha tirar do fundo desse poço que ele saiu. Embaixador, falando de amor. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Sua tarde com mais alegria, com o rei da comunicação, João Inácio Júnior. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Daqui a pouco tem mensagem de alegria, de vida nova, de sorriso, de paz, de ânimo, de felicidade para você. Porque as coisas vão dar certo. As coisas boas vão acontecer. E as coisas ruins vão se esmaecer, vão se enfraquecer e vão sumir de uma vez das suas vidas, da sua vida. Assim como a fumaça, que quando desaparece, aquela fumaça nunca mais volta. O mal que lhe persegue, a dor que lhe atinge, o problema que lhe assola, vai sumir, vai desaparecer e surgirá um novo tempo lindo, maravilhoso em sua vida. Segura na mão de Deus, segue os passos de Jesus. Cumpra aquilo que Jesus Cristo determinou com fidelidade e você vai ver que não haverá mal que fique. Todos fugirão de você. Com medo da cruz de Cristo, das novas atitudes que você vai tomar. Não há porta que ficará fechada na sua frente e você abrirá as portas da felicidade, do sorriso, do emprego, da saúde, da paz, do ânimo, da felicidade, da proteção. Tudo de bom vai acontecer com você. Em nome de Jesus Cristo, amém. Para você estourar o champanhe. Para você estourar os foguetes. Oh, glória! E acelerar para as vitórias. Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Aí, vamos dar mais uma notícia doida aí. Nós estamos aqui para informar tu aí. Nós estamos juntos aí. Olha, vamos falar sobre coronavírus rapidamente. As informações, atenção, de ontem para hoje, caiu bastante o número de pessoas que morreram de coronavírus no Brasil. Graças a Deus, apenas 725 pessoas. Quando a gente diz apenas, desculpem. Nunca vai se dizer apenas, nunca se deve dizer apenas quando há uma quantidade de mortes de pessoas, né? Nunca vai se, desculpa. O número caiu bastante, mas ainda é lamentável. 725 pessoas morreram de ontem para hoje no Brasil de coronavírus. Agora, no Ceará, graças a Deus, tudo indica que a situação está, de certa forma, controlada. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, apenas uma pessoa morreu nas últimas 24 horas de coronavírus aqui no Ceará, graças a Deus. Então as medidas tomadas aqui estão ajudando, né? Graças a Deus. Ei, agora vamos para uma notícia aí doida aí. Notícia policial maluca aí. Ei, tu vai saber agora. Atenção. Em Caucaia, mãe foi assassinada a tiros no lugar do filho. Os matadores chegaram na fala, na casa, e queriam matar o filho dela. O filho dela não estava, então os caras disseram: "Oi, brother, o negócio é o seguinte aí, ó. O cão encapetou, o cão malucou, o diabo endiabou. É muita paranoiamento, é muito malucamento, é muita lombramento. Vamos matar a senhora no lugar do seu filho. É, a senhora vai morrer agora. Nós íamos matar o filho da senhora. O filho da senhora não tá aqui não. Então vai morrer a senhora. Tá entendendo? A ordem é do traficante. Tá devendo, não pagou, então é pra ficar sabendo. Se dever o traficante, vai morrer ele ou então um parente dele. E a senhora vai embora agora." Gente, que loucura! Qual foi o bairro de Caucaia em que isso aconteceu? Cláudia Leite, programa João Inácio Júnior. Tudo isso aconteceu na localidade de Urucutuba, no último sábado à noite. Os matadores... Urucutuba, Caucaia. Isso. Três matadores chegaram no pequeno sítio na localidade Urucutuba, Caucaia, à procura do inimigo, do alvo dos tiros. Ele não estava. E aí, eles mataram a mãe dele, de 58 anos, a tiros. Tudo foi presenciado pela nora dessa senhora, a dona do sítio, e também por uma outra pessoa que estava lá, que mora lá no local. Ela foi atingida com os tiros na cabeça e no pescoço, morreu sem qualquer chance de defesa. Ele, o alvo dos tiros, que não estava em casa na hora em que tudo aconteceu, e era, como eu disse, o alvo dos tiros, já tem passagem pela polícia. E a polícia está investigando envolvimento com tráfico de drogas, já que ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. Se tudo isso já não fosse horrível, as pessoas que estavam lá no local, quando a morte aconteceu, os tiros e o assassinato da dona da casa, a mãe do alvo, né? Ela tinha 58 anos, a nora dela e uma pessoa que também mora no pequeno sítio ainda ouviram os bandidos dizerem: "Nós vamos voltar para matar quem a gente quer." Aí. Aí, viu? Quem é que mora no Brasil? Me diz aí. Me diz. É o bandido. Eu vou dizer mais pra tu aí. Escuta aí, tu. Tu tá escutando, tu? Ou tu não tá escutando? Tu tá escutando? Escuta aí, pô. Deixa eu dizer, macho, velho. Eu quero dizer os negócios aí. Tu fica aí conversando aí. Não presta atenção no bafolê que eu vou dizer. Então é o seguinte, ó. Quem manda mesmo é o bandido aqui no Brasil. É o crime. A lei do crime resolve. A lei oficial, a lei legal, é assim: o cabra mata, estrupa, farra o diabo, é preso. Aí vai para aquela primeira audiência. Como é que chama, Claudinha? Aquela primeira audiência? Audiência de custódia. Audiência de custódia. Aí o doutor lá diz assim: "Oh, meu filho, você, o que, que você fez?" "Doutor, eu assaltei 4, matei 5, estrupei 10. Aí o doutor diz assim: Ei, psiu, você não pode ficar preso, não. Porque não tem lugar na penitenciária. E nós vamos dar uma chance pra você se endireitar. Vou botar uma tornozeleira eletrônica no seu mocotó aí, na sua canela. E vai pra casa, meu filho. Fique direitinho, mude de vida." Primeira coisa que o bandido faz, sabe o que é? Não fica dentro de casa. Que é pra ficar dentro de casa, não pode sair. Segunda coisa que ele faz é assaltar. E pronto, e acabou. Esse negócio de tornozeleira, que isso é uma tarefa. Tarefa. Né, Claudinho? Acabou, Claudinho? Acabei, é muito complicado, né? E agora a Delegacia Metropolitana de Caucaia abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do crime, né? Mas é uma violência muito grande. Meu Deus, isso é uma loucura. E atenção, olha a bomba, olha a bomba. Programa João Inácio Júnior, boa tarde para você. Bairro Itaperi. Momentos de pavor. Motorista de aplicativo assaltado por dois bandidos que se passaram por clientes. Claudinha, a gente já tinha contado essa, né, minha filha? Não, ainda não. O motorista foi rendido por dois vagabundos. Foi levado junto com o carro dele pelos bandidos. Aí, negócio rei doido aí, escuta aí. Atenção aí, no bafolê. Dois marginais, um de 21 anos e outro adolescente, pediram uma corrida através de aplicativo lá para o bairro Itaperi, em Fortaleza. Aí, o motorista do aplicativo chegou e os sem vergonha entraram dentro do carro como se fosse passageiro normal. Após um quarteirão, após 100 metros, ou seja, eles entraram no carro, o motorista deu partida, e após 100 metros, após um quarteirão, os marginais anunciaram um assalto com uma arma de fogo. Aí, é um assalto aí, ó, babaca aí, ó. Vamos levar tu e teu carro. Levaram o carro do motorista e também levaram o motorista. Liberaram o motorista no bairro Vila União, próximo a uma fábrica na rua Esperanto. Aí a polícia caiu em campo. A partir daí, Claudinha, você quer contar quando o motorista foi liberado no bairro Vila União, Claudinha? Aí o motorista foi liberado, os bandidos fugiram com o carro, depois abandonaram o carro na rua Jaú, lá já no Vila União. A polícia já tinha sido acionada, conseguiu identificar, conseguiu ainda, ainda houve uma perseguição e no final eles foram capturados. Eles, o maior de 21 anos e o menor de idade. Eles foram rendidos e aí entregaram para a polícia uma mochila e na mochila estavam um revólver calibre 32 com duas munições intactas, três aparelhos celulares e dois carregadores de celular. Eles foram levados para a delegacia da criança e do adolescente, o menor foi registrado lá e o maior também foi registrado. Aliás, foi autuado por assalto. Eu gostei do que tu falou, Claudinha, registrado. Fala aí, vou, Maraponga. É porque na verdade só faz registrar. Registra e diz, daqui 3 dias vocês estão soltos no Brasil, nesta droga chamada Brasil, o crime compensa. Nós sabemos que o crime compensa. Infelizmente o crime compensa, porque o camarada faz e sabe que daqui a 3 dias tá solto. E aí, aqui no Brasil, ao invés de fazer vergonha ser preso, para o bandido é motivo de honra, de orgulho. Aí, a minha ficha é grande. Já fui preso 355 vezes. Tem 297 processos contra mim. O cara é graduado. Passa de sargento para tenente no mundo do crime. Tenente do crime, ali, nas gangues. Passa a ter ser general. Passa. Estamos aqui no Brasil, é diferente. O crime compensa. Quanto mais crime o caba faz, mais importante ele fica no meio do crime. E ele quer ser grande no meio do crime. No meio do crime tem hierarquia, tô bem. Tô bem, tu sabe, tô bem, né? Tô bem. Claudinha, minha filha. Davila, escolha uma para mais de você dizer, minha filha. Davila, vai, minha filha. Atola, minha filha. Olha, vamos falar sobre a Andressa Urach. Ela, semana passada, causou uma polêmica enorme. Não continuou diferente. A polêmica continua. E tome mais polêmica, João. Na semana passada, a Andressa Urach disse que o marido dela é o dono do corpo dela, né? Que é o marido dela quem manda no corpo dela. Nossa, Aí foi um bafulê nas redes sociais, as feministas dizendo que ela estava errada, mas outras pessoas também concordando com ela. E aí, depois que ela publicou essa, uma foto com a legenda dizendo sou todinha do meu dono, né? Eu sou do meu dono e o meu corpo pertence ao meu marido, aí a polêmica continua, porque agora ela disse, escolhi ser submissa. Aí fechou, né? Aí fechou, as feministas dizem que é um absurdo ela dizer isso. Nós, na semana passada, fizemos uma pesquisa que se os ouvintes concordavam com a frase, com o pensamento da Andressa Urach, e o nosso resultado, João, foi dois ouvintes, 20%, concordaram com ela, né? Que o corpo da esposa pertence ao marido. O marido é o dono da esposa, mas 80% não concordaram. E agora, hoje, tome mais polêmica. Além de tudo, na semana passada, hoje ela disse, sou submissa, escolhi ser submissa. E aí ela continua dizendo, mas atenção, eu respeito quem não pensa assim. Ser submissa não significa ser escrava. Ser submissa é retribuir alguém que cuida bem de você e que te ama. Então, mulheres, quando vocês encontrarem um homem de Deus que ele Deus, preparou para vocês, vocês terão prazer em se cuidar para o marido e ser submissas a ele. Eita! Oh, meu Eita. Deus! Atenção! Eita! Agora vamos aqui para a notícia. Qual artista brasileiro, qual cantor famosíssimo que revelou que recebeu uma proposta de 100 mil reais para passar uma noite com uma fã e, evidentemente, transar com uma fã? Aí, será que foi o Latino? Será que foi o Belo? Será que foi o Erle Safadão? Será que foi o Thiago Leifert? Será que foi o Faustão? Eles aí não são cantor não, né? Será que foi o Cearense aí, o bichinho, o Safadão? Hein? Será que foi o Safadão? Eu acho que foi o Zé Cantor. Oi, Zé Cantor. Oi. Sabe quem foi? A Cláudia Leite já falou aqui, eu não sabia que tinha dado essa notícia na semana passada, quando não estive aqui. Mas vamos lá, gente. É o Léo, da dupla Vitor e Léo. Foi o Léo, da dupla Vitor e Léo. Coloca uma música deles aí, Nelson Costa. Léo Chaves revela uma marcante proposta indecente que fizeram para ele. Ele contou que foi quando ele ainda se apresentava na noite de Belo Horizonte com o irmão Victor, no início da carreira. Os dois, Victor e Léo, ainda não eram muito conhecidos, mas já começavam a fazer sucesso. Eles são muito bonitos, né? Tanto Léo quanto Victor. Pois bem, o Léo disse que no fim de um show, alguns amigos disseram que havia uma senhora na plateia oferecendo 100 mil reais para ele passar a noite com ela. Ele disse que não aceitou. Não achou legal. E brincou. Se ela tivesse colocado um zerinho a mais, ou seja, 1 milhão de reais, talvez ele teria ido. Aí disse, não, gente, calma, tô brincando. Todo mundo tem seu preço, mas eu não estou à venda. Então ele disse que não aceitou e não aceitaria de forma nenhuma. E aí, ele aproveitou hoje para lançar mais músicas, né? Tá lançando. É um single? Já lançou a música Proposta Indecente na semana passada. Foi, aí ele falou exatamente da proposta indecente que ele recebeu. Ele aproveitou, né, que lançou a música Proposta Indecente e contou desse bafulê aí, né? Que uma fã ofereceu para ele 100 mil reais para passar a noite com ele. Cláudia, oi. A gente tem a música aí? A gente tem, Nelson Costa? Tá. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um recado para você muito importante agora aqui no programa João Inácio Júnior. Sobe um som bonito aí, Nelson Costa aí. Tá bem, meu filho, viu? Você é um menino danado. Eu gosto muito de você. E nós vamos dar um recadinho aqui, só o pitel aí pra tu aí. Sabe o que é só o pitel? Só o pitel, só o mi de boiado. Agora preste atenção, porque eu tenho um recado muito importante para você, homem. Atenção, homens de todas as idades. Como anda a vida sexual de vocês? Como é que está o desempenho sexual de vocês? Deixa eu falar uma coisa aqui, muito importante. A impotência sexual, ela pode chegar em qualquer idade. Às vezes um cara de 40 anos já está impotente. Começa que ele não sente mais aqueles orgasmos fortes. Pá! O cara quer ter um orgasmo bacana, mas parece que falha. De repente, não funciona legal, né? Ele vem fraco. Às vezes, o prazer sexual está forte, mas na hora do gozo, vamos dizer assim, pá, falha. Fica fraco. Ou o cara já não tem mais aquele apetite sexual. Ou seja, ele não tem mais aquele desejo, mais aquele tesão. E quando vai fazer sexo, o que que acontece? Ele não sente mais aquele prazer que ele sentia antes. Outras formas de... Isso é o começo da impotência sexual. Agora vamos falar de formas de impotência sexual. Uma delas é que o camarada endurece o pênis, mas no meio da relação a jambiranga abaixa. Mesmo sem ele chegar ao orgasmo, mesmo sem ele terminar, a bichona amolece e não levanta mais de jeito nenhum. Outro tipo de impotência sexual é que o pênis fica sempre bebo, bêbado. O famoso rola beba. É só beba ré, não passa disso. Outro tipo de impotência sexual, e o camarada tem muita dificuldade de levantar, e outra que nem levanta mais. Seja qual for o seu tipo de impotência sexual, chegou o melhor produto do mundo para você, chamado Forte Erete. Por que que ele é melhor? Primeiro, é 100% natural. Ele não tem contraindicação, não tem efeito colateral. É 100% natural. Isso é muito bom. Por quê? Esses que você compra na farmácia para potência sexual podem matar você do coração ou de derrame cerebral. Leia a bula deles para você ver os efeitos colaterais e os perigos. O Forte Erete não faz mal a nada. Ele é 100% natural, sem contraindicação e sem efeito colateral. Segundo, você toma uma cápsula e ele funciona por 3 dias. Gente, isso é uma benção. Já pensou? Você tomar um comprimido que é natural, que não faz mal a nada, ele vai dar desejo sexual em você por 3 dias. É desejo, é vontade de fazer sexo, é tesão por 3 dias, é potência sexual por 3 dias. E na transa é um prazer imenso e um orgasmo maravilhoso, como você há tempos não sentia. E olha só, uma cápsula funciona por 3 dias, tem efeito por 3 dias. Então, o que que você está esperando? Compre logo o Forte Erete. Agora, uma coisa muito importante, o Forte Erete não tem para vender na farmácia, não tem. Você só compra pelo telefone. Vamos lá, gente. Hoje é dia de comprar, porque se você comprar, o Forte Erete lhe dá um brinde muito especial. Qual é o brinde? Você vai receber sem pagar taxa de entrega. E o Forte Erete só entrega em Fortaleza e região metropolitana. Vai em embalagem discreta, ninguém vai saber que se trata de um repotenciador sexual. Então vamos lá, vamos comprar 3272-3100, 3272-3100, repetindo, Forte Erete não tem para vender na farmácia, você só compra pelo telefone, vai ser feliz na cama, no amor com a pessoa que você ama, que você gosta, 3272-3100, não deixe... 3272-3100. Não deixe que a falta de tesão, que a falta de ereção estrague o seu casamento. Com Forte Erete, você volta a dar show na hora do amor, você volta a ser um leão indomável na cama, um vovozão indomável, taradão na cama. Com Forte Erete, você volta a ser um adolescente, volta a dar e ter prazer como nunca. 3 dias de efeito com apenas uma cápsula de Forte Erete. 3272-3100, não tem para vender na farmácia. 3272-3100, pegue o telefone e compre agora, receba aí onde você está. 3272-3100. A mulher sempre espera que o homem seja o cara. Muitas vezes a mulher não quer mais transar com o marido, porque o cara já não tem mais aquela potência. Chega lá, faz vucu, vucu, vucu, aí rapidinho acaba, deita e dorme. Esse é bom de cama, deita e dorme. Meu amigo, a mulher fica ressentida. Você não sabia não? Mulher fica ressentida, revoltada. Aí quando o cara chega com essa pinta real de geleia pra perto dela, um sexo bem ligeirinho, sem graça, ela não quer mais nem fazer. A mulher gosta do homem que tem a pegada, do homem que sabe fazer ela uma mulher feliz na cama. Meu amigo, se você não fizer isso com sua mulher, hein, a situação fica periclitante. Pode aparecer outro que vem e faça. Você nunca descobre que outro dá o que você não dá. Que outro faz o que você não faz. E às vezes quando acaba descobre, aí fica chorando aí. Não cuidou da mulher. Então você tem que fazer, você tem que ter pegada, você tem que ter tesão. Você tem que ter um homem que tenha potência, que sinta prazer e dê muito prazer à sua mulher. Aí você vai ter uma mulher doida por você. É porque o sexo vicia. Se você fizer legal, a mulher vai se apaixonar, vai ficar viciada em você. Então vamos lá, gente. Forte Erete ajuda você. Tudo isso você pode conseguir com a ajuda de Forte Erete, que é o estimulante sexual, o repotenciador sexual para o homem melhor da Terra. Então, não tem para vender na farmácia, você vai comprar pelo telefone 32723100. 32723100. Última chamada para felicidade. 32723100. A gente vai fazer o comercial, volta ligeiro, com mais para você. A pandemia não acabou. Por isso, continue usando a máscara corretamente, higienizando as mãos e respeitando o distanciamento social, mesmo quem já tomou a vacina ou já teve a Covid-19. O governo do estado continua trabalhando forte diariamente para cuidar dos cearenses e conseguir vacina para todos. Faça a sua parte você também. Só assim protegemos a saúde de quem a gente ama. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas. Doar é levar esperança e sorrisos aos lares. Conheça mais sobre as ONGs e projetos sociais e saiba como doar no diariodonordeste.com.br por dias melhores. Doe. Realização Sistema Verdes Mares. Para a Dona Wanda, um dos grandes desafios dessa pandemia é colocar comida na mesa. Ainda bem que ela pode contar com a Prefeitura. A família de Dona Wanda é uma das mais de 370 mil famílias que recebem as cestas básicas da Prefeitura. Um benefício que enche mais que o prato. Enche também de esperança a nossa gente para seguir em frente. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Você já conhece a Claro Box TV? Então se prepara, porque Claro Box TV é outra coisa. É TV e streaming que você assiste onde quiser. Basta ter Wi-Fi e uma TV com cabo HDMI. É flexível e fácil, sem ponto fixo, sem fidelidade e sem taxa de cancelamento. Com a Claro Box TV, você tem mais de 100 canais, filmes, séries, esporte, infantil, seus streamings favoritos e muito mais. Tudo por apenas R$ 79,90 por mês. Estamos com atendimento exclusivo no seu bairro. Claro. Você merece o novo. Meu pai é um cara super protetor, como um super-herói. Ele sempre pensa no bem de todo mundo. Ele é carinhoso, mas no trânsito só pensa nele. Faz um monte de loucura. Quer estar sempre na frente. Ele é um perigo. Imprudência no trânsito pode mudar quem você é. Seja o seu melhor no trânsito. Dirija com consciência. Detran e Governo do Ceará. As principais notícias do dia, entrevistas, comentários de especialistas e muito mais. Verdes Mares Notícias. Apresentação Daniela Delavô e participação de Elon Nepomuceno. Verdes Mares Notícias, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, aqui na Verdinha. João Inácio Júnior, Rádio Verdes Mares. Ei, Olha, nós temos aqui duas informações importantes para você. Uma delas, que eu trarei, que nós traremos já já para você aqui no programa João Inácio Júnior, é que uma das vacinas que estão sendo aplicadas nas pessoas contra o coronavírus pode causar uma gravíssima inflamação no coração e a pessoa tem que tratar rápido, senão morre. Qual das vacinas contra o coronavírus é? É uma das que estão sendo aplicadas aqui no Ceará. Há milhares de casos no mundo de pessoas que tomaram essa vacina e tiveram esse problema gravíssimo no coração e tiveram que ser internadas em hospital. Agora, eu não estou com essa informação querendo desestimular você a tomar as vacinas contra o coronavírus. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Eu sou a favor da vacina. Todos os meus parentes estão sendo vacinados, quase as pessoas nas idades de vacinação já foram todas vacinadas da minha família, minha mãe. Eu estou na fila para vacinação, esperando a hora de me chamarem, vou com o maior carinho e orgulho, quero realmente ser vacinado. Agora, é preciso que a gente conte as coisas, né? A gente vai contar para vocês já já qual é a vacina. E qual é a vacina? Que pode causar um grave, imediatamente, você toma a vacina com semanas, você pode ter um, você não, com fé em Deus não, mas pessoas no mundo têm tido esse problema, e é bom, porque os médicos alertam, se você tomar essa vacina e sentir uma coisa, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan, que coisa é, corra para atendimento médico, porque se demorar pode morrer do coração. A gente vai contar para você já já. Mas antes, quem é que está no jornalismo? Alânio Pereira traz mais informações aqui no programa João Inácio Júnior. João Inácio Júnior. Três e três. BM informa. Você em sintonia com a notícia. Olá, boa tarde. Os trabalhadores com direito ao abono salarial do PIS/PASEP 2020-2021 devem realizar o saque até o dia 30 de junho. Após essa data, terão de esperar o início do próximo calendário de pagamentos, que deverá começar apenas em janeiro de 2022. O valor do abono salarial é de até um salário mínimo, proporcional aos meses trabalhados no ano base. Uma pesquisa realizada em 79 postos de combustíveis no Ceará mostram que a gasolina no estado é vendida por até R$ 6,12. No interior, o preço mais alto é cobrado em Itapipoca. Em Juazeiro do Norte, o preço médio do litro da gasolina está em torno de R$ 6,10. O gerente de uma rede de postos de combustíveis no Ceará, Manuel Dias, explica o motivo da alta dos preços. O país está passando pelo período da entre-safra do etanol. Com isso, o açúcar, com a alta do dólar, está mais atrativo para o usineiro vender o açúcar para fora do que o etanol. Com isso, diminuiu um pouco a produção de etanol no mercado interno. Aí o que acontece? Como a gasolina tem 27% de álcool no litro da gasolina, que é o etanol anidro, isso impactou de maneira significativa essa última alta que teve no preço do combustível da gasolina, né? Inclusive o etanol teve uma alta aí de quase 30% agora nesses últimos dias. Por conta disso, da falta, ela estava se correndo o risco até de ter escassez do produto no mercado interno. A Fé Combustível fez um pedido junto à ANP de diminuir de 27%, que é a porcentagem de álcool hoje no litro de gasolina, para 13%. Eles estão em análise, eu não sei se isso vai ser acatado. Por quê? Essa pequena redução diminuiria, o impacto não seria tão grande. E seria bom para o consumidor, porque a gasolina ficaria um pouco mais pura, assim, entre aspas, falando, né? Ia ter menos álcool e ia ter mais a gasolina em si. Agora são 3h05, vamos falar de tempo. As câmeras de vídeo monitoramento do Sistema Verdes Mares registram céu aberto com pouquíssimas nuvens na capital cearense. A temperatura está em torno dos 29 graus. Situação semelhante na cidade de Sobral, na região norte do estado. Céu com praticamente nenhuma nuvem, mas a temperatura aí na casa dos 30 graus. Em Juazeiro do Norte, o tempo um pouco mais nublado, com a temperatura na casa dos 29 graus. E a Agência de Fiscalização de Fortaleza e a Guarda Municipal intensificaram as atividades neste final de semana, visando o cumprimento das medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19. No total, foram realizadas 163 fiscalizações e 28 autuações. Nas ações de combate a aglomerações, 22 atividades ou eventos foram encerrados e 12 estabelecimentos interditados por descumprimento às medidas sanitárias. Com redação de Roberto Nascimento, áudio Nelson Costa, ZYH589, Rádio Verdes Mares, AM Fortaleza. Eu sou Alânio Pereira, o VM Notícias volta às 18h. Segue o programa João Inácio Júnior. João Inácio Júnior, Rádio Verdes Mares. A sua empresa merece todo o cuidado e o seu cliente também. Continue mantendo todas as medidas de segurança no seu estabelecimento. Com o seu cliente seguro, a economia local agradece. E se você, cliente, estiver com algum sintoma, fique em casa. Não permita que o coronavírus se propague em novos lugares. Fazendo a sua parte, todos saem ganhando. Realização Sistema Verdes Mares. Apoio Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas. As principais notícias do dia, entrevistas, comentários de especialistas e muito mais. Verdes Mares Notícias. Apresentação Daniela Delavô e participação de Elon Nepomuceno. Verdes Mares Notícias, de segunda a sexta, das 16h às 17h, aqui na Verdinha. Jovens foram os mais atingidos pelo desemprego em 2021. E agora? O ensino à distância se tornou um desafio para quem vai fazer universidade. E agora? A dificuldade de escolher tradição ou inovação. E agora? Agora é hora de uma universidade que mais abre portas no mercado de trabalho, que tem plataforma própria de ensino digital, que junta tradição com inovação, com bolsas de até 50%. www.unifor.br. Para a Dona Wanda, um dos grandes desafios dessa pandemia é colocar comida na mesa. Ainda bem que ela pode contar com a prefeitura. A família de Dona Wanda é uma das mais de 370 mil famílias que recebem as cestas básicas da prefeitura. Um benefício que enche mais que o prato. Enche também de esperança a nossa gente para seguir em frente. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. São Brás, o vinho do Santo Forte e a hora certa. Opa, hora de ser feliz. São 3h08 em Fortaleza. As principais notícias do futebol cearense com muita irreverência e conteúdo completo sobre o melhor do esporte local e nacional. Show de bola! Sucesso de audiência no seu fim de tarde. Tudo isso sob o comando de Antero Neto e os craques da Verdinha. Show de bola! De segunda a sexta, 17h. ZYH589, Verdinha. Verdinha! A rádio do meu coração. Fofocas, plantão online, mensagens de otimismo, uma história de amor, melhor de três. João Inácio Júnior, Rádio Verdes Mares. Opa, opa, opa, opa, opa, opa. Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Alô, alô, mundo, mundo, mundo. Estamos entrando em mais uma hora. Agora são 3h10, como se dizia antigamente. Estamos na casa das 3h e vamos pedir a Deus a proteção para nós, né, gente? Sem Deus, eu não sou nada. Eu não sei, eu não posso, eu não quero e nem preciso viver sem Deus. Se você é igual a mim, vamos orar. Pai, Deus, Senhor, dono da vida, criador do universo, protege a nós que estamos fazendo o programa João Inácio Júnior. Nos protege de tudo que é feio, ruim, triste, nojento. Todas as coisas que não valem a pena da vida. Senhor, faz com que tudo isso não nos acerte, nos erre, não nos encontre. E que a paz, o sorriso, o bem-estar, o ânimo, a felicidade, a esperança, o sorriso, o dinheiro no bolso, a prosperidade, muitas amizades, saúde e tudo que é bom, tudo isso chegue para ficar. Em nome de Jesus Cristo. Oba! Opa! Para que possamos estourar o champanhe. Para que possamos estourar os foguetes. Oh, glória! E acelerar para as vitórias. Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Bem, aguarde só mais uns minutinhos e eu vou transmitir para você aqui no programa João Inácio Júnior. Talvez 10 minutinhos, só mais 10 minutinhos e você vai saber qual é a vacina contra o coronavírus que pode causar um grave problema no coração que a pessoa tem que se internar em hospital. E se você sentir esse sintoma, pá, você já corre para o hospital, tá bom? Qual é a vacina? É uma das que estão sendo aplicadas aqui no Ceará. Aí, repito, não estou dizendo que você não deve se vacinar, não. Mas você que não é burro nem burra, vai ficar atento aí para saber, né? Eu vou me vacinar, mesmo com essa aqui. É, me vacino. Se, né, eu já corro. Se, vai que, né, eu já corro pro médico, pro doutor médico aí. Para as coisas, né, pros negócios aí, pros problemas aí, dá tudo certo aí. Problema aí, né? As coisas. Deixa jeito. Pronto. Claudinha vai contar aí para nós uma bomba aí, uma quente aí, um negócio aí atolador, bem atolado. Bem, o Brasil está um pouco mais aliviado hoje pela manhã. Lázaro Barbosa, o famigerado serial killer, foi morto pela polícia. Depois de 20 dias, o bandido mais caçado do planeta Terra. Mais caçado nesses dias agora. Terminou enfrentando a polícia lá em Goiás e tombando. Tudo indica que ele levou 20 tiros, mas só o laudo do IML vai dizer quantos tiros mesmo ele levou. Por volta de 8 horas da manhã, Lázaro Barbosa foi cercado. Tentou abarcar os policiais na bala e levou o que merecia. Bala! Acaba desse é doido, né? Ele era doido, né? Porque não tem sentido a pessoa sair invadindo fazenda, matando o povo. Matando famílias inteiras, enfrentando a polícia e ia morrer. É doido, acaba deixando doido, Mário. Agora, tu sabia que tinha gente torcendo pelo Lázaro Gomes? Tem gente que foi presa aqui no Brasil, que eu tava botando na internet. Aí, Lázaro Gomes ganhou mais um. Lázaro Gomes. Pô, Lázaro Barbosa. Lázaro Barbosa. Né? Tá doidiço, né? Muita doidiça. Aqui no Brasil. Tem muita doideza, com o lugar de gente doida. Aliás, no mundo inteiro tem gente doida, né? No mundo inteiro. Aí, mais uma pra tu aí. Aí, isso aqui é quente aí. Aí, deixa jeito aí. Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. A Polícia Federal fez a maior apreensão de cocaína deste ano no estado do Ceará. 346,5 kg de cocaína estavam escondidos na carroceria de uma carreta vinda de São Paulo. Olha aí, 346 kg dentro de uma carga grande. Polícia descobriu o cãozinho farejador. Cãozinho. Cachorrinho crantou lá, lá no cheiro. Cocaína. Crânio além tá aí, meu pô, minha pandinha. Pois é, e a própria Polícia Federal deu méritos a esse cão farejador, porque na primeira abordagem da polícia, a polícia vistoriou a carreta e aparentemente não havia nada de irregular. Quando o cão farejador, um pastor belga chamado Inu, chegou no local, aí ele sim, ele insistentemente apontava para um compartimento embaixo da carreta, completamente despercebido, muito bem escondido, e ali estava o maior carregamento de cocaína que entrou no estado do Ceará esse ano, vindo de São Paulo, mais de 346 quilos. A carreta estava no Eusébio, dois homens foram presos e autuados em flagrante por tráfico interestadual de drogas. Atriz da Globo, Paula Oliveira, e sambista Diogo Nogueira são flagrados juntos no Rio de Janeiro. Será que estão namorando? Paula Oliveira é uma das atrizes mais bonitas e mais festejadas do Brasil. Cláudia Leite. Pois é. A Paola Oliveira, atriz da Globo, foi flagrada, fotografada com o sambista Diego Nogueira numa padaria ontem pela manhã, ali no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, ontem pela manhã. Os dois foram fotografados, mas os dois não falaram com ninguém, não deram qualquer explicação. E aí, estão namorando? Bom, aí a gente só vai saber quando eles realmente se pronunciaram oficialmente, mas eles estavam numa atitude muito intimista, com muita intimidade na padaria, não aos beijos e abraços, mas escolhendo produtos juntos. A Paola Oliveira terminou o namoro com um coach de neurolinguística, nós até contamos aqui, Douglas Maluf, em abril desse ano, pouco mais de um ano depois de relacionamento. E o Diogo Nogueira era casado com a advogada Jéssica Viana, foi casado por 2 anos e meio, e em fevereiro desse ano também separou-se. O casamento deles acabou. Bem, agora vamos para uma informação que eu acho que você precisa saber. É sobre a vacina contra o coronavírus, que pode causar um gravíssimo problema no coração e que, se a pessoa não procurar atendimento médico rápido, pode morrer. Agora, amigos e amigas, eu não estou com isso tentando ou querendo desestimular que você tome a vacina. Não. Você deve tomar a vacina. Meus irmãos já tomaram a vacina. Minha mãe já tomou a vacina. Se meu pai ainda fosse vivo, já teria tomado. Eu sou o principal incentivador. Eu estou inscrito para tomar a vacina. Estou esperando o dia. Todo dia eu olho lá no Vacine Já para saber se meu nome já saiu, se eu vou ser convidado para receber a vacina. Então, vacina é importante. Vá tomar a vacina. Embora a gente fale a verdade, a vacina, há pessoas que foram vacinadas e não foram imunizadas contra coronavírus. Por exemplo, o pai de uma ex-funcionária do Sistema Verdes Mares de Comunicação, o pai da Verinha, que a Cláudia conhece, que foi maquiadora nossa na TV Diário, o pai dela tomou as duas vacinas contra o coronavírus e não adiantaram de nada. Tomou uma, depois tomou a outra, já estava com mais de 5 meses que ela tinha tomado a segunda dose, pegou o coronavírus e morreu. O Estênio Garcia, ator da Rede Globo de televisão, tomou as duas vacinas contra o coronavírus, e quando foi fazer o teste para saber se a vacina estava funcionando, estava 0 anticorpos. Vacina não adiantou de nada. Então, essas coisas acontecem, ao mesmo tempo em que sabe-se que países que já vacinaram a maioria da sua população tiveram uma queda muito grande com relação ao número de casos de coronavírus, como Israel, por exemplo, e como Estados Unidos. Depois que as pessoas tomaram as vacinas de coronavírus, os casos de coronavírus caíram muito, muito, muito mesmo. As mortes por coronavírus, como em Israel, por exemplo, caíram demais. Então, a vacina funciona. É como todo medicamento. Tem medicamento que não funciona numa pessoa e funciona noutra. Tem medicamento que faz um efeito colateral danoso numa pessoa e em outra pessoa não faz, né? Então, é isso aí. A vacina pode fazer mal a uma pessoa, como esta que eu vou dizer agora, que pode atacar o coração da pessoa, mas na maioria não ataca. Eu vou contar para você, e você deve saber agora. Estados Unidos investigam casos de infecções cardíacas, problemas graves no coração, após duas vacinas contra coronavírus. Não é só uma, não. Eu tinha falado uma, perdão. Lendo a matéria agora com mais cuidado, eu vi que são duas vacinas que podem causar infecção grave no coração. Em várias partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos e em Israel, os fatos foram verificados. As autoridades de saúde confirmam que algumas pessoas, principalmente jovens, podem desenvolver miocardite, uma inflamação no miocárdio. O miocárdio é um músculo do coração, não é, Cláudia? Mesmo. É, Cláudia? Isso mesmo, sim, sim. É porque cortou. Então, atenção, duas vacinas contra coronavírus podem provocar uma inflamação nos músculos do coração. A inflamação chama-se miocardite. Após a segunda dose. Atenção, após a segunda dose. Desde o fim de abril, sabe-se que podem ocorrer casos... Peraí, deixa eu olhar direitinho aqui. Deixa eu ler direitinho aqui, que eu me atrapalhei aqui um pouquinho. Vou ler de novo, isso é importante. Desde o fim de abril, sabe-se que podem ocorrer casos de inflamação dos músculos do coração, do miocárdio, a miocardite. Também em pessoas jovens e atléticas e saudáveis que tomaram vacinas baseadas em RNA contra a Covid-19. As autoridades sanitárias de vários países, inclusive dos Estados Unidos e de Israel, já haviam sido as primeiras a relatar o fato. Atenção, só nos Estados Unidos há mais de 1000 relatos de pessoas que, após tomarem a segunda dose dessas duas vacinas, que eu vou já dizer o nome, tiveram inflamação no músculo do coração e também no pericárdio. Olha aí, não foi só inflamação no músculo do coração, mas também no pericárdio. Pericárdio é uma membrana do coração. Então, no músculo do coração e na membrana do coração. Esses casos estão sendo tratados como efeitos colaterais das duas vacinas. Agora, o que você quer saber? Quais são as vacinas? Uma delas é a vacina da Pfizer, a melhor do mundo contra coronavírus. E a outra é a vacina da Moderna, a segunda melhor do mundo contra coronavírus em termos de eficiência. A vacina da Pfizer dá uma proteção de 95% contra o coronavírus e a vacina da Moderna dá uma proteção de 94,5% contra o coronavírus. Atenção! A vacina da Pfizer está sendo aplicada no Ceará e a vacina da Moderna está chegando no Brasil para também ser aplicada nas pessoas. A vacina da Moderna está sendo doada pelo governo americano, dos Estados Unidos. A maioria das pessoas afetadas foram adolescentes e jovens de 16 anos para cima, mas também casos aconteceram com pessoas de mais idade. Os casos ocorreram poucos dias após a segunda dose com as duas vacinas. A informação das autoridades americanas diz o seguinte: a maioria das pessoas que tiveram estes problemas e buscaram tratamento, logo responderam bem à terapia e se recuperaram. Atenção, As autoridades afirmam que se você tomar a vacina da Pfizer contra o coronavírus e a vacina da Moderna contra o coronavírus, deve ficar atento aos seguintes sintomas. Se você sentir, corra para o médico, porque sem tratamento você pode morrer. Quem, após a vacinação, sentir dores no peito, falta de ar ou sensação que o coração ou o pulso estão batendo mais rápido, forte ou palpitando, deve procurar imediatamente médico. Esses sintomas são um sinal de alerta, principalmente na primeira semana após a segunda vacinação, a segunda dose contra o coronavírus, com as vacinas da Pfizer e da Moderna. Atenção! A matéria diz que nos Estados Unidos, nos casos relatados de inflamação cardíaca, em geral, tiveram boa recuperação. Em geral, as autoridades recomendam que eu e você, que ainda não tomamos a vacina, tomemos as vacinas da Pfizer e da Moderna? Sim. Porque nos Estados Unidos são mais de 1.000 casos, mas mais de 100 milhões de pessoas já tomaram a vacina nos Estados Unidos. Claudinha, por favor, você podia ver quantas pessoas já foram vacinadas nos Estados Unidos contra o coronavírus? Porque pouco mais de 1.000 pessoas é um número muito pequeno com relação aos milhões e milhões de pessoas que já tomaram essas duas vacinas, da Pfizer e da Moderna, nos Estados Unidos contra o coronavírus. Então, vale a pena se vacinar. Eu, pelo menos, se eu pudesse escolher, na hora de me vacinar, eu queria a vacina da Pfizer ou da Moderna. E se você me perguntar, e das duas, qual, João Inácio Júnior, você prefere? Eu diria da Pfizer. Então, isso não me amedronta, não deve amedrontar você, mas deve apenas nos alertar. Se eu ou você tomarmos a vacina da Pfizer, que já está sendo aplicada no Brasil, e da Moderna, que vai ser aplicada no Brasil, após a segunda dose, se sentir aquilo que eu falei, correr para o médico, e aí o tratamento livra a gente da morte. Vou repetir. Quem, após a vacinação, sentir dores no peito, tiver falta de ar, ou a sensação de que o coração ou o pulso estão batendo muito rápido, forte ou palpitando, é correr para o médico imediatamente. Esses sintomas são sinal de alerta, principalmente na primeira semana após a vacinação contra o coronavírus, com essas duas vacinas da Pfizer e da Moderna. Claudinha, tu já tem a resposta? Olha, eu estou procurando aqui a informação mais atualizada de 21 Sim. desse mês, certo? Uhum. Às 11h30 da manhã. O número de pessoas completamente vacinadas contra a Covid nos Estados Unidos chegou a quase 150 milhões tá aí. De americanos. Equivale a 45,1% da população. Isso, quem já recebeu as duas doses, então... Não, mas não mil... é só uma dose. Ah, não, tem a Pfizer. É. A Pfizer são duas doses, a Janssen é apenas uma dose. É, e lá eles estão dando principalmente a da Pfizer e, em segundo lugar, a da Moderna, né? AstraZeneca, eles não deram para nenhum americano. Inclusive, eles compraram, mas estão doando, porque eles não querem. A Coronavac, eles também não quiseram, os americanos não compraram. Então, basicamente, e eles também compraram a da Janssen, aliás, o nome da vacina é Janssen, mas essa vacina é fabricada pelo laboratório Johnson & Johnson. Então tá aí, gente. Pronto. É, nessa mesma notícia, que é a mais atualizada que eu consegui, do dia 21 de junho, totalmente vacinados, ou seja, não importa a vacina, se uma ou duas doses, mas totalmente vacinado, 45,1% da população. Apenas com uma dose, são 53,3%. Tá. Beleza, Cláudia. Então tá aí, gente. Não quero desestimular você para tomar vacina. Eu vou tomar, eu tô na fila e quero tomar a da Pfizer. Agora, no dia que eu for tomar, eu tomo qualquer um. Se for a Coronavac chinesa, eu vou tomar. Se for a Pfizer, eu vou tomar. Se for a da AstraZeneca, eu vou tomar. Se for a da Moderna que está chegando ao Brasil, eu vou tomar. Eu vou tomar a que tiver no dia. Corro e tomo. É bom tomar. É não, Claudinha? É, eu já tomei. O que importa é você ser imunizado. Agora, sempre lembrando, você tomando uma dose, como é da Janssen, ou você tomando duas das outras, isso não significa que você possa relaxar, não. Você tem que continuar com os mesmos cuidados, né? O fato é que se você imunizado, infelizmente, pegar Covid, o risco, né, a chance de ela ser menor, mas menos agressiva, menos letal, é muito maior. É, tem que tomar. E não achar que tomou, como a Cláudia... A Cláudia falou certinho, disse tudo, Cláudia. Parabéns. Ei, tem uma música aí que eu gosto aí. Vou mentir, não. Eu não vou mentir. Nelson Costa, meu filho, tem uma música aí. Deixa eu ver se eu acho essa bicha aí. Olha aí, acho que eu me atrapalhei. Claudinha, vamos mandar alô para os povos que estão mais nós, que os povos bons, né? Os povos que nós gostamos, os povos. Claudinha, tô lembro, meu bebê. Bora lá, os nossos queridos ouvintes. Alô para os nossos queridos amigos. José Pinto, Giovanni, Pedro, Alex e Abraão Santos em Uruburetama. Bebe Água Xavier em Martinópolis. Romeu Freestyle no Meireles. Kennedy, Didi, Alana e Clene Mendes em Canindé. Nenê Pescador, Pé de Ferro e Zuleide estão em Galinhos, Rio Grande do Norte. Ô Nelson Costa, a gente separou uma música, mas olha também essa nova música lançada pelo DJ Ives, que está fazendo um sucesso danado, com Barões da Pisadinha. O nome da música é Probleminha. DJ Ives e Barões da Pisadinha, Probleminha. E a gente vai decidir qual das duas a gente vai tocar. Claudinha, dá mais alô, minha filha. Você é uma menina tão legal. Allan Kardec na Serrinha, Mari Silva em Jabuti e Taitinga, Dona Filomena, Rosângela, Arthur e Andri em São Paulo, Zaú, Beta, Pelão, Pelado Safadão, Milha Bezerra e o Euclimar, todos os dias Macedo. Alô, alô, alô, Aguinaldo, Ana Júlia, Alzinete e Amanda, lá na Bahia, na cidade de Campo Formoso. Alô, Divino, no sítio Manuel Rodrigues, em Uruburetama, Ceará. Assis Costa, no Parque Guadalajara, Caucaia. Cássio Barbeiro, na Jurema, Caucaia. Alô, Cícero Monta, em Uruburetama, Ceará. Tem mais gente com a gente. Harrison, no bairro São Cristóvão, em Fortaleza. Olha a turma que está em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Alô, Maria Isis, Ana Clara, Shirley e Pedro Henrique. Alô, Paulo e Mirella, em Guamaré, Rio Grande do Norte. Vila Mar Dias, na Serrinha, bairro de Fortaleza. E olha aí, quem está em Amargoso, no Rio Grande do Norte. Aldivete, Aurinete, Aldejane, Alda e Maria Vitória. Oi, Claudinha. Ainda tem mais aí, Claudinha, para nós atolar aí. Por enquanto é só isso aí, né? É, daqui a pouco. Daqui a pouco. Ô, ô, ô, ô. Ô, menina aí, ô, meu bichinho, ô, tu acha uma música aí, meu pombão aí? Probleminha. Vamos tocar só um pouquinho do Probleminha, que quem vai decidir é eu mesmo aqui. Quem vai decidir é eu. Não, vamos deixar o seu Jereba pra decidir. Alô, alô, seu Jereba! Seu Jereba! Uou, Arapambu! Seu Jereba! Ô, Cláudia Leite! Seu Jereba! Atola, meu bem, pode atolar! Ô, Bafulê! Ô, Bafulê! Ô, Bafulê! Opa, fuleco! Ô, Nelson Costa, meu menino da pinta grande e dos ovos maior ainda. Aqui é eu, seu Jereba, meu filho, me bote um pouquinho. Qual foi aquela primeira música que você disse que ia montar, mas não, amigão? Aí, pra posta indecente do Léo Chaves, bota só um pouquinho. Música 1. Coração com medo de cair, esqueceu como voar. Destranquei a porta, mas não vou sair. Deixei aberta pra você entrar. Vou vivendo de momentos quando você chega. Duas horas faz virar eternidade. Julgamentos, eu me condenei, preso por livre espontânea vontade. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma melhor de dois. Uma melhor de dois, atenção. Você vai votar pelo nosso WhatsApp. A outra música é essa aqui agora. O nome da outra é Probleminha, DJ Ives e Barões da Pisadinha. Olha aí. Música 2. DJ Ives e Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha e DJ Ives. Minha sabe é hit. Chama! Sabe por que não saio da tua mente? É que na cama eu faço diferente. Por isso tu não consegue me largar. Com ele só faz amorzinho meia boca. Comigo é love doido a noite toda. Vai embora querendo ficar. Olha, deixa eu avisar pra nossa telefonista querida. É o seguinte, as pessoas vão, 5 pessoas vão participar, todas pelo nosso WhatsApp. As 5 primeiras pessoas que dizerem, que votarem, vão ter os seus votos válidos, computados, e a gente vai colocar a música que a maioria decidir. A música número 1 é a música do Vitor, que era da dupla Vitor e Léo. A dupla Vitor e Léo não existe mais, agora... Oh, é do Léo. Léo. Obrigado, Nelson Costa. Ele me avisou aqui pela interna. Então, a música é do Léo, que era da dupla Vitor e Léo. A dupla Vitor e Léo não existe mais. Ele lançou essa música, que é a história de uma mulher que ofereceu 100 mil reais para transar com ele. Ele disse que é verdade essa história, mas ele não aceitou. Essa é a música número 1. E a música número 2 é a do DJ Ives com Barões da Pisadinha. É... Probleminha. Aí você vota na 1 ou na 2. As 5 primeiras pessoas que votarem pelo nosso WhatsApp, viu, Alessandra? Vão... os votos vão valer e a gente vai votar. A gente vai tocar a mais votada. Então vamos de novo para a primeira. Vitor... Proposta Indecente. Música 1. Ei, peraí, vamos dizer qual é o nosso WhatsApp aí. DDD de Fortaleza é 85 para você votar. Você de qualquer lugar do mundo pode votar. E qual é o WhatsApp aí, Claudio? 98887-1306. Qual é o WhatsApp aí, Claudio? 98887-1306. Mas a música é do Léo Chaves. Eu, Claudio, esse João Inácio Júnior, só tu mesmo para dar um jeito nesse programa. É o Léo! Proposta Indecente, a música número 1. Música 1. Coração com medo de cair, esqueceu como voar. Destranquei a porta, mas não vou sair. Deixei aberta pra você entrar. Vou vivendo de momentos quando você chega. Duas horas faz virar eternidade. Sem julgamentos eu me condenei. Preso por livre e espontânea vontade. Hoje a saudade fez uma proposta indecente. Saí pelo mundo falando da gente. Ai, ai, ai, ai. Mas eu lembrei quanto existir uma outra pessoa. a gente disfarça. Ai, ai, ai, ai. Hoje a saudade fez uma proposta indecente. Sair pelo mundo falando da gente. Ai, ai, ai, ai. Mas eu lembrei, enquanto existir uma outra pessoa, a gente disfarça. Ai, ai, ai, ai. O corpo fala tudo, a razão resume, a boca não pode falar nada. Ah, o corpo fala tudo, a razão resume, a boca não pode falar nada. Agora, vamos pra música número 2. Probleminha, DJ Ives e Barões da Pisadinha. Música 2. DJ Ives e Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha e DJ Ives. Certinha! Já sabe, é hit. Chama! Sabe por que não saiu da tua mente? Na cama eu faço diferente, por isso tu não consegue me largar. Com ele só faz amorzinho em meia boca, comigo é love doido a noite toda. Vai embora querendo ficar. Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar. Assume logo que eu sou probleminha que tu não quer resolver. Sou eu quem faço gostosinho com você. Sou eu quem faço gostosinho com você. Ei, assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver. Sou eu quem faço gostosinho com você. Sou eu quem faço gostosinho com você. Sou eu quem faço gostosinho com você. Barões da Pisadinha e DJ Ives, já sabe que aqui. Alessandra, minha bichinha. Já tá tudo aí em ponta aí, já? O pessoal voltou? Dá o um recado aí pra nós. A gente re... 4 votos. Pessoal, pessoal, vamos votar aí, vamos, meu. Vamos votar. Ei, psh, ei. Tá na hora de votar, viu? Atenção, tá valendo. Vote agora. As 5, é 5, né? 5 primeiras pessoas que votarem. As 5 primeiras pessoas que votarem pelo nosso WhatsApp, qual música que prefere? A número 1 ou a música número 2? Bom, fecha aqui a nossa pesquisa e a gente parte direitinho. A gente parte para o resultado, para tocar a música inteira, né? Vai, o nosso WhatsApp, DDD de Fortaleza 85, Cláudia Leite, qual é, Claudinha? 9? Oi, 9-8887-1306. Repete, pombinha. 8887-1306. Aí, vai lá. Volta aí, tu aí. Só tá faltando tu aí. Pra tu voltar, tu aí. Aí tu volta. Qual é das duas que tu quer? Número 1, número 2. Enquanto o pessoal vota, vamos pro. Opa, Claudinha, minha pombinha. Chegou aí, né, Claudinha? Foi. Chegou? Mas mandou pro grupo aí. Parece que não entrou, não. Entrou, entrou, entrou, atolou, torcida do Brasil. Cláudia, vamos lá, quem ganhou, Cláudia? Nossa, a campeã foi a música número 1. É mesmo? É, a música Oi. Número 1 ganhou 4 votos, já pensou? A música número 1, Léo Chaves, Proposta Indecente. Quem votou em Proposta Indecente? O Raimundo, na Barra do Ceará. Pitu, em Maracanaú. Júnior Freitas, no Vicente Pinzon. E Fátima Martins, em Maracanaú. E quem votou na música 2, DJ Ives e Barões da Pisadinha, Probleminha, foi a Mari Silva, de Itaitinga. Portanto, olha, gente, a campeã da nossa melhor de 2 é Léo Chaves, Proposta Indecente. E são duas músicas novas que praticamente... Eu sei que são dois lançamentos, né? Então, são novíssimas. Léo, que foi da dupla com o Vitor, agora está cantando sozinho. E no, música número 1, e a música do Barões da Pisadinha com DJ Ives, também lançamento. Quem ganhou? Proposta Indecente, Léo Chaves, programa João Inácio Júnior, a campeã.

Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas. Doar é levar esperança e sorrisos aos lares. Conheça mais sobre as ONGs e projetos sociais e saiba como doar no diariodonordeste.com.br por dias melhores. Doe. Realização Sistema Verdes Mares. O Banco do Nordeste tem crédito com os maiores prazos e a menor taxa do mercado. Conte com o Banco do Nordeste para seguir em frente. O banco parceiro da micro e pequena empresa na região. Banco do Nordeste, Governo Federal. Jovens foram os mais atingidos pelo desemprego em 2021. E agora? O ensino à distância se tornou um desafio para quem vai fazer universidade. E agora? A dificuldade de escolher tradição ou inovação. E agora? Agora é hora de uma universidade que mais abre portas no mercado de trabalho, que tem plataforma própria de ensino digital, que junta tradição com inovação, com bolsas de até 50%. www.unifor.br. O Lucas é um filho de ouro. Todo mundo fala como ele é responsável, educado, um menino respeitador. Mas no trânsito, é inconsequente, só pensa em si, arrisca a vida só para estar em primeiro. Vai acabar causando um acidente. Imprudência no trânsito pode mudar quem você é. Seja o seu melhor no trânsito. Dirija com consciência. Detran e Governo do Ceará. As principais notícias do dia, entrevistas, comentários de especialistas e muito mais. Verdes Mares Notícias. Apresentação Daniela Delavô e participação de Elon Nepomuceno. Verdes Mares Notícias, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, aqui na Verdinha. Amigos e amigas, nesses últimos minutos que nós temos para a apresentação do programa João Inácio Júnior, exatamente 9 minutos, nós vamos passar algumas informações muito relevantes para você. Uma delas é sobre a quantidade de tiros que Lázaro Barbosa, o serial killer mais procurado do mundo nos últimos 20 dias, levou. Serial killer brasileiro que estava sendo caçado pela polícia. Inicialmente foi divulgado que ele levou 20 tiros, mas eu alertei que os policiais que o mataram contaram ali 20 buracos. Contudo, só um exame mais apurado no IML por um perito iria dizer a quantidade real de tiros que o Lázaro Barbosa levou quando hoje pela manhã foi encontrado pela polícia em Goiás, no Matagal, enfrentou a polícia e morreu. Nós temos também aqui uma informação muito importante, porque o mundo está em transformação. A primeira fábrica de carne produzida em laboratório, sem boi, só no laboratório, é produzida em Israel. Eles produzem carne de porco, carne de frango, carne de cordeiro, que são carneiros pequenos. São carneiros, né? E já vão produzir carne de gado sem a vaca, sem o boi, só em laboratório. Inclusive, a célula dessa carne, a molécula, a célula dessa carne, não é retirada da carne do boi. É toda produzida em laboratório. Bem, vamos começar com essa aqui logo. Eu acho que essa aqui é importante. Amigos e amigas, você deve ter recebido, você já vem recebendo, há mais ou menos uns 10 anos, as informações pela internet dizendo que a carne de frango ou a carne de gado que são encontradas nos hambúrgueres do McDonald's, do Bob's e do Burger King não são carne de frango ou de boi, que são uma imitação, porque são produzidas em laboratório. Não teriam frango, nem a vaca, nem o boi. São carnes com gosto de carne, semelhantes à carne de gado e de frango, mas que não tem nada a ver com frango, seriam produzidas em laboratório. Essas informações são fake, já foram desmentidas por essas empresas. Não é verdade que a carne de frango e de boi dos hambúrgueres dessas empresas são produzidos em laboratório. Não são. São de boi e de frango mesmo. Agora, Israel está com a primeira fábrica do mundo já produzindo carne de frango, de porco, de carneiro, em laboratório, 100% em laboratório. Eles não têm bois, frangos, ou porcos, ou carneiros. Na verdade, a carne é toda produzida em laboratório. E nem, como eu disse há poucos instantes, as células, eles não pegam nem pedacinhos de frango, porco, boi, carneiro, para desenvolverem a partir dali as carnes. Não, até as células são produzidas em laboratório. Vou ler para você. A startup israelense Future Meat inaugurou a primeira fábrica de carne totalmente 100% cultivada em laboratório do mundo. Nenhum boi, nenhuma vaca, nenhum carneiro, nenhum porco. A instalação, que fica na cidade de Revot, no Distrito Industrial de Israel, tem capacidade para produzir 500 quilos de carne por dia, toda produzida em laboratório. Isso dá para produzir 5 mil hambúrgueres, tamanho médio, saindo direto do laboratório. Essa carne dá para produzir os hambúrgueres, 5 mil. A empresa diz que a carne cultivada, olha, as vantagens, presta atenção, essa carne vai ficar mais barata para a gente comprar no açougue ou no supermercado. A empresa diz que a carne cultivada em laboratório gera 80% menos emissões de gases de efeito estufa, usa 99% menos terra para pastagens e consome 96% menos água do que a produção de carne com boi, vaca, porco e carneiro. Além disso, a empresa garante que essa carne produzida em laboratório não contém aditivos químicos e é totalmente saudável. Olha o que a fábrica diz. Nosso objetivo é tornar a carne cultivada mais barata para muitos países. Nós queremos manter uma produção com alimentos deliciosos que sejam saudáveis e, ao mesmo tempo, sustentáveis. Isso ajudará a garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Porque, gente, quando você cria porcos, vacas, bois, carneiros, frangos, há uma degradação da natureza, né? E segundo eles, essa carne de boi, de porcos, de carneiros e de frangos produzida 100% em laboratório agride muito menos a natureza. Atualmente a empresa já está produzindo carne de frangos, de porcos, de carneiros e já vai começar a fabricar carne de gado. Eles não pegam nada para modificação genética. A matéria-prima desses alimentos vem de células cultivadas em laboratório. Todo o processo de elaboração da carne é cerca de 20 vezes mais rápido do que criar animais para depois abatê-los. Você criar o animal, deixar o animal crescer, matar o animal. Pois bem, esse período do nascimento do animal até o abate para tirar a carne e vender no supermercado e no açougue, comparando com a carne produzida em laboratório, ela é produzida, a do laboratório, 20 vezes mais rápido. Segundo dados da empresa, o valor gasto para fabricar peitos de frango é 1000 vezes mais barato do que fabricar. Bem, essa aqui do que fabricar 3 anos atrás. É a comparação dele com ele mesmo. Bom, bem, eu acho que já foi suficiente para você. E agora vamos falar do Lázaro Barbosa, que foi encontrado hoje por volta de 8 horas da manhã pela polícia e foi morto. Inicialmente disseram que ele foi morto com 20 tiros. Agora tem uma contagem melhor. Quantos tiros mataram Lázaro Barbosa, o serial killer, Cláudia? Pelo menos 38 tiros. pelo menos. E essa informação foi divulgada agora há pouco pelo secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda. Ele informou que pelo menos 38 tiros atingiram, mataram o Lázaro Barbosa. Olha aí. E mais, havia informação de que ele tinha sido socorrido ainda com vida, né? Da viatura da PM para a ambulância do Corpo de Bombeiros e para o hospital. Agora a informação diz que ele já chegou lá morto. Olha aqui, gente, deixa eu cumprimentar os aniversários. Aniversariando hoje é festa. Francisco Laurindo, o chinês. Aniversariando do centro de Fortaleza, Osama Campina e Suzana em Tamatanduba. Eusébio, é isso? Tamatanduba. Isso, claro. Tamatanduba, Eusébio. São gêmeas. Osana Campina e Suzana Campina, aniversariando hoje. E Francisco Dete, na Granja Portugal. Olha, gente, que Deus abençoe vocês. Feliz aniversário. Que Deus encha vocês de luz, de alegria, de vida nova, de paz, de felicidade. Oh, glória! Vocês vão acelerar para a vitória. Deixa eu estourar um champanhe pela felicidade de vocês. Parabéns pra vocês. Estamos felizes. Nós estamos encerrando o programa. Obrigado, Nelson Costa. Obrigado, Cláudia Leite. Valeu, valeu, Claudinha. Valeu, até amanhã, 1 da tarde. Beijo, gratidão. Valeu, gente. Vem aí um grande programa pra você com Daniele de Lavor. Tchau, tchau, Brasil. Até hoje à noite, 10h15 da noite, com o programa João Inácio Talk Show na TV Diário. Tchau, tchau. As principais notícias do futebol cearense com muita irreverência e conteúdo completo sobre o melhor do esporte local e nacional. Show de bola! Sucesso de audiência no seu fim de tarde. Tudo isso sob o comando de Antero Neto e os craques da Verdinha. Show de bola! De segunda a sexta, 5 da tarde. Já baixou o aplicativo da Verdinha no seu celular? Baixe agora e fique por dentro de todos os programas e podcasts, além de entrar em contato com conosco, disponível na Play Store para Androids e na Apple Store para iOS. Com o app da Verdinha, a gente te acompanha em qualquer lugar. Você também pode acessar pelo seu tablet, viu? Não perca tempo. Baixe agora o aplicativo oficial da Verdinha e se conecte com o mundo. Verdinha, a rádio do meu coração. O romantismo. Para ter direitos exclusivos sobre ela. A irreverência de quem ama e vive o jeito brega de ser. Desculpe, meu amor, o que eu lhe digo. Clube do Brega, com Silvino Neves, de segunda a sábado às 10 da noite. Verdinha, a rádio do meu coração. ZYH589, Verdinha. Verdinha! A rádio do meu coração. Verdinha, conectada com a notícia, apresenta Verdes Mares Notícias. Verdes Mares Notícias. Daniela Delavor. 4h04, boa tarde, muito boa tarde, começando mais uma semana ao seu lado, começando essa segunda-feira, dia 28 de junho. Boa tarde para você que está chegando agora, que está ligando seu rádio, vai ficar comigo até as 5 horas da tarde, me fazer companhia, eu te faço companhia também. Boa tarde para você que já estava aqui na nossa programação, você que já estava curtindo aqui toda a programação da Verdinha, que coisa boa. Me dê licença para entrar na sua casa e ficar com você até às 5 horas da tarde. Vamos juntos com as principais informações do dia. O que é, que é destaque hoje no nosso estado? A gente traz para você mais detalhadamente toda a nossa equipe de repórter do Sistema Verdes Mares em campo para trazer para você todas as informações. E você, ouvinte, já sabe como é que funciona. Você pode participar do nosso Verdes Mares Notícias, você pode ter a sua voz nos nossos microfones, você pode dar o seu alô, dar o seu recado, fazer a sua reclamação, o que você quiser. Os nossos microfones e as nossas linhas telefônicas estão abertas para você a partir de agora. Então você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 98887-1306. 98887-1306. Esse WhatsApp, você manda sua mensagem de áudio curtinha para a gente colocar sua voz aqui nos nossos microfones e você ser ouvido em qualquer lugar desse planeta. Mande sua mensagem para a gente. Se você quiser só escrever a mensagem, não tem problema nenhum. Eu leio a sua mensagem. Se você quiser também, você pode ligar para o nosso estúdio, falar com a Alexandra Mota. Então você liga para a gente, manda sua mensagem. Quem está comandando hoje a nossa mesa é Nelson Costa. Um beijo. É o quê, rapaz? Um beijo. Olha, quem tem uma equipe dessa do seu lado não precisa de inimigo, rapaz. Eles pegam essas coisas. Eu não sei não, viu, Nelson Costa? Depois eu me vejo com você e com Rita Damasceno e com a Linha Mariano. Meu isso aí filho, é coisa do Conexão. Deus que lhe proteja. E onde quer que esteja, eu rezo por você. Nossa. Ah, eu amo essa música, cara da minha infância. Aí, gente. É isso que acontece ao vivo, às 4 horas e 6 minutos. Eu não tô nem na frente dele, é por isso que ele fez isso, é porque eu tô longe. Mas me aguarde, Nelson Costa. Tô já voltando pra esse estúdio aí, a gente vai conversar sobre isso. Rapaz, você não botou nem um fundinho, assim, tipo um filtro na minha voz pra limpar, pra afinar. Que coisa, Nelson Costa. Vou me vingar, viu? Deixa comigo. 4 e 7 agora, depois de você ouvir essa cantoria que tem no Conexão Verdinha, claro, mas o Nelson Costa já trouxe essa leveza maravilhosa aqui pro Verdes Mares Notícias. Então a gente reforça a forma de você entrar em contato com a gente. Nosso WhatsApp, telefone do estúdio, como é que faz, Nelson Costa? 3261-1233. Tem também o nosso site, verdinha.com.br. Você acessa, clica lá no link ao vivo e participa com a gente. Tem o nosso aplicativo que você baixa no seu celular gratuitamente e escuta a Verdinha o tempo inteiro. E tem a Rádio Tamoio, transmitindo Verdes Mares Notícias direto do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Então, tem várias formas para você ficar com a gente. Escolha a sua forma preferida, arraste a sua cadeira, puxe seu banquinho e fique comigo, porque o nosso encontro está só começando. Boa tarde. Verdes Mares Notícias. Tempo e temperatura. E a previsão para essa terça-feira é de sol aqui em Fortaleza. Como é que tá o tempo aí na sua região e na sua cidade? Tá chovendo, tá fazendo friozinho? Ou tá quente, como aqui, Fortaleza, nosso Ceará? Verdes Mares Notícias. Trânsito. Agora a gente vai dar uma volta aqui nas câmeras de monitoramento do Sistema Verdes Mares para saber como é que está o trânsito em alguns cruzamentos de Fortaleza, nos principais cruzamentos da cidade. A gente traz agora em tempo real as câmeras de monitoramento do Sistema Verdes Mares, atualizando você. Aqui, Avenida Desembargador Moreira, trânsito tranquilo no cruzamento ali na altura da Antônio Salles. Avenida Carapinima tem um pouco mais de movimento no sentido da Igreja de Fátima, Raul Barbosa com o trânsito fluindo. Heráclito Graça também está com o trânsito fluindo agora e a Berimetral, trânsito bom também. Você está ouvindo Verdes Mares Notícias, aqui na Verdinha. Daniela Delavô.